Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de 1075 e estamos no dia 22 de 9 de 2024. Esse é o mês amarelo, que é da prevenção do suicídio. Bom dia, Piero Maier. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Não se assustem, o Jorge Reis não mudou de fisionomia, não está mais jovem, é o Piero aqui, tá? Ele não pôde comparecer hoje, porque ele fez uma cirurgia, tá nada complexo, ele tá bem, tranquilo. Semana que vem ele estará aqui firme e forte no programa, tá? E vamos iniciar então o nosso programa, mais um belo dia de sol de domingo aqui em São José dos Campos, com oferecimento de WS Festas Embalagens, Maquin Venda Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde você encontra livros espíritas, espiritualistas de autoajuda, CDs, é na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Além dos nossos patrocinadores, Ponto Sul Automóveis, automóveis com qualidade, segurança e garantia que você merece. E o apoio das Casas Espíritas, Ame, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vovó Catarina e do grupo musical Castelã. Tá? O programa Espírita é apresentado por Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e apoio técnico dos nossos amigos. É isso aí. Cris, por gentileza. Bom dia a todos. É uma alegria aí que a gente está mais um programa, mais um domingo. Quero agradecer a todos os vivencianos que estão aqui com a gente. Então vamos compartilhar, vamos curtir. Quero agradecer também a retransmissão da web rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande. Recanto da Prece, de Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande. E da web TV Espaço Espírita de Barra Velha. E também os nossos amigos, né, aqui da Rádio Vivência Espírita, web rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco de Tobias Barreto, aqui lá de Sergipe. Aqui no nosso YouTube, vamos participando, colocando as suas dúvidas, vamos participando, interagindo. A gente já tem a nossa enquete de hoje. Você já recebeu uma mensagem psicografada? Então, vamos respondendo, sim ou não, o pessoal já está participando. E dá um bom dia, um grande abraço aí pro pessoal que já está aqui ligadinho. Tem uma pessoa aqui que não dá para ver o nome, desculpa, o primeiro é o Carlinhos, Zazu Moura, Irami Marques, a Sheila, minha mãe, beijo mãe, Sueli Castelo Branco, Cláudia Oliveira, o Aécio Neves, Miriam Iuri, a Shirley de Siqueira, o Rodolfo Alexandrino, Leandro Ribeiro, o Benedito Figueiredo, a Valéria Plaisante, oi? Do Rio de Janeiro, a Valéria, do Bem, o Dinho e a Fia, nossos amigos, o Rodolfo Alexandrino, a Marli Alexandrino, Elida Silva, o Antônio Bessa, o João Paulo Gonçalves e o nosso amigo Antônio Bessa aqui de novo. Então, vamos participar. Rodrigo, peraí, cadê a porta aqui? Porta. Bom dia. Meio branco aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes vivencianos. Hoje a Cris aí tá na técnica. Como o Piero falou, o Jorge hoje tá, ele fez uma cirurgia de cataratas, é como ele falou no domingo passado. E foi tudo bem, mas ele falou. e deu tudo certo, né? Uma cirurgia simples, mas domingo que vem ele tá aí de volta, né? Hoje a Cris tá fazendo uma técnica aí também, que eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, mas vai ser uma grande alegria receber aí o Guilherme, que vai estar conosco. O Guilherme sempre está aí nas redes sociais, participou de vários podcasts, ele vai comentar pra gente. Então é muita alegria estar recebendo ele aqui hoje. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Piero. Bom dia, Rui. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis. E vamos ao item 53. Se a lei de Deus está inserida em nossa consciência, cabe a nós mesmos acessá-la com honestidade e colocá-la em prática. Queridos irmãos vivencianos, neste domingo abençoado, vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, respirando profundamente, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de agradecermos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que teremos neste domingo de interagirmos com nosso querido irmão Jorge Velho do Recife, Guilherme Velho do Recife, que vem nos falar sobre imortalidade estudada à luz da psicografia. Vamos envolvê-la com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença, Senhor, para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a imortalidade estudada à luz da psicografia. E nós estamos aqui diretamente do Recife, nós temos o nosso querido irmão Guilherme Velho de Albuquerque, que é pesquisador internacional, palestrante, é escritor de dois livros, o primeiro livro Vida Após a Vida e o segundo livro Psicografia, Caso Investigados. Já proferiu mais de 200 palestras no exterior, em mais de 14 países e mais de 1000 palestras no Brasil. Bom dia, Guilherme Velho. Bom dia a todos meus queridos irmãos do Vivência Espírita de São José dos Campos, essa cidade que até hoje eu não conheci e espero poder, num futuro breve, conhecer e poder abraçar cada um de vocês. Saiba que para mim é uma alegria poder estar dando essa contribuição de forma humilde a esse grupo de vocês, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que a gente já conhece, já sabe, já há muitos anos. Guilherme, inicialmente vamos explicar para os nossos ouvintes, porque nós temos grande parte que não é espírita. O que é psicografia? Psicografia é a possibilidade de entrar em contato com uma pessoa, um parente morto, uma pessoa que é um familiar nosso, que não está mais entre a gente, que já passou por um mundo espiritual, através das cartas escritas através dos médiuns de psicografia, assim como nosso querido Chico Xavier fazia, mantinha, fazia essa ponte entre o mundo espiritual, entre o mundo dos que já partiram para o outro lado, e nós, os parentes que estamos aqui saudosos, podermos ter essa oportunidade de contato. Essa oportunidade de ter esse contato que sempre existiu, né? Sempre existiu em todas as paragens religiosas de todos os povos. Você, editor, Vida Após a Vida, conta com detalhes o que é a psicografia e como é que ela acontece. É isso daí? Na verdade, eu publiquei dois livros, foi o Psicografia Casos Investigados, e o segundo livro foi o Psicografia, foi o Vida Após a Vida. Esse livro são casos que eu persegui. Eu tive em contato com mais de 250 casos de pessoas de cartas psicografadas, e a gente quis entender se aquelas cartas eram realmente oriundos de uma comunicação espiritual, né, de um parente morto ou não, se era fruto de fraude, se era fruto do processo onímico do nosso inconsciente. Então, eu passei pelo menos uns 10 anos analisando essas cartas. E, no final, eu cheguei à conclusão de que existia o fenômeno autêntico, de que realmente essa comunicação ela é real, ela existe. E encontrei muitas fraudes também. Encontrei também muitos processos anímicos, que a pessoa está ali, o médium, escrevendo, acreditando que é espírito, e ele inconscientemente. Então, o fenômeno ele é real. Tanto que eu selecionei 7 casos, que eu considero assim, um dos casos mais impactantes, e coloquei nesse meu segundo livro, que é esse aqui, que é o Vida Após a Vida. E é um livro que foi escrito, está publicado pela editora La Chatre, está à venda na Amazon também, ou no site da editora. Aqui eu tenho aqui que você é pesquisador também internacional. Você andou pesquisando em outros países a psicografia? Sim. Tivemos em 14 países na Europa, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E tivemos também na Ásia, no Japão, 3 vezes no Japão. Inclusive participamos do 5º Simpósio Espírita do Japão em 2015, ao lado do querido amigo Haroldo Dutra Dias, e depois voltamos mais 2 vezes lá ao Japão. Você é palestrante e já fez mais de 1000 palestra aqui no Brasil e mais de 200 no exterior. Me diga uma coisa, aonde você foi nesses países, não existe o espiritismo ou tem um espiritismo muito, muito tímido? Olha, o espiritismo com força, com organização, em todos os lugares que eu tive, eu só vi assim no Brasil. O Brasil realmente é o maior e a única pátria espírita do mundo. Onde tem espiritismo lá fora, tem brasileiros envolvidos. Você vai na Espanha, você tem um grupo lá, boa parte de brasileiros. Você vai no Japão, quase 100% são brasileiros. Estados Unidos também. Às vezes você vê um ou outro americano lá, mas geralmente é um marido de alguma brasileira ou esposa de algum americano e eles levam lá, mas enfim. É uma doutrina brasileira, literalmente. Agora, está no mundo todo. O espiritismo está super bem difundido e a gente vê muita gente séria fazendo um trabalho muito bonito fora do Brasil, pessoas se doando, pessoas levando essa mensagem de consolo, de amor, de esperança, de conhecimento para os nossos irmãos brasileiros que estão saudosos nesses países. Poderia citar lá nos Estados Unidos, minha querida amiga Vanessa Ancelone, que é um exemplo de dedicação, de doação à doutrina. E lá, diferentemente do resto das pessoas, ela divulga o espiritismo em inglês. Divulga o espiritismo em inglês para os americanos, para as pessoas da língua inglesa. E eu acho isso muito importante, essa iniciativa dela. Ela fundou uma rádio, a Kardec Radio, que é uma rádio para difundir a doutrina espírita em inglês. É muito legal. Inclusive, a gente fez uma parceria com ela quando a gente aconteceu na época da pandemia, né? O evento Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier não pôde acontecer presencialmente. A gente fez o evento online, a gente deu suporte aqui direto dos estúdios Chico Xavier, né? E a Vanessa nos deu um suporte, um apoio, porque a gente fez o primeiro encontro mundial, né? Com várias outras rádios, e a Kardec Radio deu suporte pra gente, transmitiu, e a gente também chamou, convidou voluntários, né? Tudo voluntários, né? Transmissão com intérpretes em inglês, e transmitiu pela Kardec Radio em inglês a tradução simultânea do congresso, do encontro nacional, né? Então a gente agradece lá o apoio também da Vanessa. Maravilha, ela é uma pessoa extremamente voltada, uma pessoa que se doa. Você vê nela, no olhar dela, você vê na forma como ela dirige, como ela leva o conhecimento espírita, você vê a paixão dela, o amor que ela tem em fazer isso. Então, eu acho isso muito importante. Quando você está imbuído em levar o conhecimento espírita, né, com paixão, com amor, com dedicação, isso faz toda a diferença. Sem nenhum interesse escuso, e passo por amor, e eu acho isso muito bonito. Eu vi uma palestra dela uma vez na Espanha, foi a primeira vez, eu fiquei encantado. Guilherme, você comentou, né, morou fora, né? Então, e foi uma das experiências quando você se tornou espírita, né? Antes de você se tornar espírita, você teve aí essa experiência de ir nos Estados Unidos e vivenciar, né? Como é que foi essa experiência sua? Um pastor lá nos Estados Unidos, né? Conta pra gente aí essa vivência sua. Foi maravilhoso, foi o melhor ano da minha vida. Eu, aos 17 anos, eu fui estudar, passar um ano no intercâmbio, e fui morar na Carolina do Norte, uma cidade chamada Winston-Salem, que ainda fica no sul dos Estados Unidos, e quis o destino que eu fosse morar na casa da maior autoridade da Igreja Presbiteriana na América, Mr. Jules Pack, e que desencarnou há poucos anos, alguns anos atrás. E eu era meio que cético, meio que ateu, não acreditava em nada. E lá ele me obrigou a ler a Bíblia em inglês e espanhol e me obrigava a ir ao culto duas vezes por semana. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu não falava uma palavra em inglês. Isso foi ainda no final dos anos 80. Eu não, na época não tinha internet. Né? Então eu sou daquela geração, sou da geração analógica ainda. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi inglês lendo a Bíblia, lendo a Bíblia em inglês, e aprendi espanhol também lendo a Bíblia. Então, foi uma experiência marcante para mim, me ajudou muito. E o interessante, que eu sempre conto, é que na escola que eu estudava, 70% da população dos alunos eram de cor negra, eram os negros. E eu me dava muito melhor com os negros americanos, era do estado interior, era meio que fechado, não gostava muito de conversa com os sul-americanos, né? E assim, e os negros eram mais acessíveis, eram mais abertos, então eu me dava muito bem com meus irmãos afrodescendentes americanos. E o que acontece? Quando eu ia para o culto, chegava lá no domingo de manhã, a igreja enorme, lotada, o pastor dizendo lá, um outro pastor dizendo que nós éramos irmãos, que tínhamos que amar o próximo como a si mesmo. E toda aquela passagem bonita do Evangelho, eu olhava e eu só via os dos brancos. Eu procurava os meus amigos negros das escolas, meus melhores amigos, e não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém. E eu, como fui sempre uma pessoa questionadora, eu comecei a me perguntar, ora, ele está pregando que nós somos irmãos, que somos iguais, que temos que amar o próximo. E onde estão meus amigos da escola? Onde estão os negros aqui? Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei mais que descrente, né, de questões religiosas. Eu realmente posso lhe garantir que até meus 20 anos era meio que cético, meio que ateu, e não acreditava em muita coisa, não. E como é que você foi introduzido na doutrina espírita. Como é que você chegou até a doutrina espírita, Guilherme? Olha, eu entrei bastante pela curiosidade, não entrei pela dor, como a grande maioria das pessoas fala. Ah, eu entrei pela dor, fui pela dor. Só falta dizer que foi o obsessor que levou ela para a casa espírita, né? Não foi o meu caso, não. Eu não entrei pela dor, não. Eu entrei por um fato inusitado. Eu tinha um grande amigo e ele faleceu, ele desencarnou num acidente de moto, era meu melhor amigo. E o que acontece? Ficamos todos abalados, eu era ainda... tinha 18, 19 anos, não lembro exatamente. E após algumas semanas, uma amiga nossa, nós tínhamos uma turma muito grande na rua, e uma amiga nossa vai a uma casa espírita, e nessa casa espírita ela recebe uma carta psicografada desse meu amigo. E na carta ele faz menção à minha pessoa e relata detalhes, coisas muito pessoais, coisas muito próximas que ninguém da turma da rua sabia, apenas eu. E aquilo acendeu uma lâmpada dentro da minha consciência de buscar o entendimento, de buscar o questionamento. Porque se ele morreu, como é que ele está se comunicando? Morreu, não acabou? E essa comunicação veio da onde? Será que isso foi uma fraude? Será? Mas não pode ter sido fraude, porque as informações foram informações muito impactantes e pontuais e de cunho íntimo. Então não tinha como ninguém saber, não tinha como a amiga que trouxe a carta saber, muito menos a médium. E depois de muito tempo eu tive a oportunidade de conhecê-la e ficar amigo dela. E esse foi o primeiro start, mas eu não me tornei espírita daí. Isso me deixou, isso acendeu dentro de mim uma curiosidade sobre o espiritismo. E passaram alguns anos, passaram acho pelo menos 10 anos, até que eu tive contato. Tive uma namorada que na época era espírita, e ela começou a conversar, eu comecei a ficar curioso, comecei a ler, e me encantei, como todos vocês. Como vocês bem sabem, quando a gente mergulha na doutrina espírita, principalmente na literatura espírita, a gente descobre a nossa realidade, a gente descobre o que a gente está fazendo aqui na Terra, de onde a gente vem, para onde a gente vai. Você encontra respostas para todas as perguntas. E uma pessoa que usa seu senso crítico, uma pessoa que usa sua inteligência, ela não ignora esse conteúdo. Ela realmente, a tendência é a ter o espiritismo como uma filosofia de vida. Foi isso que eu fiz para mim. Eu trouxe o espiritismo não como uma religião, mas como uma filosofia, como uma forma de viver. Piero, você tem alguma pergunta? O Guilherme, velho, tá o som, parece ser muito jovem. Você falou aí que foi final da década de 80 para os Estados Unidos. Eu sou de 82, né? Estou com 42 anos. Qual região dos Estados Unidos você ficou? Como que era o movimento espírita quando você chegou lá? Porque a gente sabe que a maior projeção do espiritismo hoje é no Brasil, né? Nos Estados Unidos, agora... eles estão expandindo na cultura espírita lá, muito em função do trabalho dos brasileiros. Mas como que era isso no final aí? Você disse que foi no final da década de 80 e tal. Como que você encontrou esse processo lá? Eu morei numa cidade de interior, uma cidade pequena. E lá não existia espiritismo. O que existe, na verdade, nos Estados Unidos são as igrejas espiritualistas, tá? Que não seguem as orientações de Kardec. Muitas delas nem conhecem Kardec. O movimento espírita nos Estados Unidos, ele é todo movido pelos brasileiros. Onde tem, como eu falei, onde tem centro espírita, é brasileiro envolvido. São muitas casas espíritas. Nossos irmãos espíritas brasileiros têm feito um trabalho espetacular, um trabalho que eu tenho assim, muita admiração, porque eu tive praticamente em quase todas as casas espíritas nos Estados Unidos. Eu falei na maioria das casas espíritas da Flórida, Nova York, New Jersey, na região de Boston, em Michigan, em Denver, na Califórnia, em Dallas, em Atlanta, em todas essas regiões, no Canadá também, em várias cidades do Canadá, em Toronto, em Montreal, em Calgary, em Edmonton, até no Havaí nós tivemos, pedimos no Havaí. Não, agora no Havaí foi interessante, porque no Havaí eu realizei um seminário sobre espiritismo na Universidade de Maui, no Hawaii, no Havaí. Lá eu falei em inglês, porque o meu moreno às vezes eu tenho, meu inglês é razoavelmente bom, e foi bem interessante, porque na ilha de Maui, nesse evento, tinham muitos americanos. Foi uma das poucas vezes que eu fiz palestras fora do Brasil para pessoas que não eram brasileiras. Aliás, em dois locais. A primeira foi na Universidade de Maui, no Havaí, no Hawaii. Foi maravilhoso, foi um momento assim, marcante, inesquecível para mim. E a outra foi no Centro de Convenções de Tokyo. Não é Tóquio, é Tokyo, que é um condado lá no Japão. Foi um seminário que durou quase mais de 3 horas. E o tema do seminário, reencarnação. Detalhe, na plateia tinha umas 300 pessoas, pelo menos 80% de japoneses, e eu fiz a palestra em português, e eles com fone de ouvido, com tradução simultânea para o japonês. Então, eu fiz a palestra em português, com tradução, para os japoneses. Então, você falar de reencarnação para uma população, para um povo que já aceita essa ideia, que para eles, no caso, não se chama reencarnação, mas o ciclo das vidas sucessivas, é uma ideia já que aceita. Então, para mim, foi uma experiência única. Foram duas experiências assim, bem marcantes para mim. E é muito interessante, porque é um trabalho de divulgar o espiritismo para pessoas que talvez nunca ouviu, né, reencarnação, que nunca ouviu sobre espiritismo, e eu acho essa atitude que você tem de ir aí em outros podcasts que não são espíritas ou são espiritualistas, que não tem nada a ver com o espiritismo, né, em si, para divulgar o espiritismo, divulgar a imortalidade da alma, eu acho muito legal esse trabalho. E você comentou que morou na Carolina do Norte. Eu não sei se você sabe, mas Chico Xavier esteve na Carolina do Norte, foi o primeiro lugar que ele foi, em 1965, com a família Haddad, Elon College, em 1965, junto com o Valdo Vieira na época, e eles publicaram um livro lá também, fundaram um centro espírita lá nos Estados Unidos, acho que foi um dos primeiros centros espíritas fundado justamente em Carolina. Olha como é que são as coisas, né? E acho que foi o primeiro lugar que você teve lá. E o Chico, o Chico Xavier, como... Você tem a mesma opinião da gente, né? Era um missionário, né? E se preocupava em aprender o inglês, se preocupava em conhecer a língua inglesa para poder divulgar o espiritismo lá também em terras americanas. E interessante, né? Essa coincidência, né? O Chico foi com o Valdo Vieira no final dos anos 60. Inclusive, ele publica um livro em inglês, língua que ele não falava. É, Chico era portador da mediunidade poliglota, era um médium mecânico, que é muito raro, quer dizer, era um médium consciente. Chico recebeu muitas cartas em idiomas que ele não falava, muita gente não sabe disso, mas o Chico psicografou em italiano, Chico psicografou em inglês, e esse livro foi publicado lá em Nova York, que ajudou a fundar uma das primeiras casas espíritas lá. E conta pra gente um pouco desse desafio que você tem, por exemplo, dessa pesquisa sobre a imortalidade, voltando pro tema agora, né? Que a gente conversando sobre a psicografia. Você pesquisou as cartas, os trabalhos, não os médios, né? Que você comenta. Né? Como é que foi qual que foi a sua motivação para fazer essas pesquisas que surgiu aí nas publicações do livro? E quais foram aí as principais contribuições que você teve aí, né, nesse trabalho? Antes de responder sua pergunta, eu vou concluir a pergunta anterior, a sua fala anterior, que foi muito bem colocada, em relação da gente poder levar esse trabalho para fora do movimento espírita. E é isso que a gente tem feito, Rodrigo. A gente se vê. Eu não tenho uma abordagem religiosa. O espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentação científica e consequências éticas morais. E as consequências éticas morais são as consequências religiosas. É o porto de chegada, é para onde tudo vai um dia, não é a base é a ciência. Então, é natural o indivíduo se identificar com um aspecto científico, outro se identificar com um aspecto filosófico, outros se identificar com o aspecto religioso. Não tem nenhum problema nisso. Eu me identifiquei com o aspecto científico, até porque eu era cético, eu era ateu, não acreditava em nada, e me convenci estudando. E o que é que acontece? O movimento espírita no Brasil fez as portas para aquelas pessoas, para aqueles palestrantes que não têm um discurso mais evangélico, um discurso mais religioso, que é muito bonito, que ensina muito, entendeu? E eu não tenho esse discurso. Então, eles fecham as portas. E o interessante, quem está me abrindo as portas para a minha abordagem? Os locais não espíritas. Você vê o programa do Amaury Júnior, eu tive 3 vezes lá para falar de quê? De espiritismo. Coisa que era para todo espírita estar fazendo, tirar o espiritismo da casa espírita e levar o espiritismo para todos os locais, para nossas escolas, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Nós somos os trabalhadores da última hora, essa é uma tarefa nossa. Então, eu me sinto muito gratificado em levar o espiritismo para quem não é espírita. Olha, você viu, falei no Ricardo Ventura, não minta para mim, eu falei lá 2 horas e meia falando do espiritismo para quem não é espírita. Falamos também no programa agora, no podcast do Paranormal, que não é espírita, é espiritualista, mas a gente falou muito de Kardec lá. Então é muito gratificante, porque as pessoas elas ficam impressionadas com o conhecimento de Kardec. Muitas dessas pessoas não conhecem, não ouviram falar. Eu fiz uma palestra de 1 hora e meia na Carolina do Norte sobre Allan Kardec. Não agora, não quando eu tinha 16 anos, mas recentemente, no ano 2016. Quando eu terminei, veio um senhorzinho. Ele olhou para mim e disse, muito interessante esse tal de Kardec. Esse autor brasileiro não tem nada em inglês, não, que eu possa ler? Eu disse, ele não é brasileiro, não. Ele é francês. Francesa, minha esposa é francesa, nós vamos à França. Onde mora esse tal de Kardec? Eu quero conhecê-lo. Ele já morreu no século XIX. Quer dizer, ele nem sabia. Então, é importante... Você vê o trabalho que a Vanessa Anceloni faz lá, né? De difundir o espiritismo na língua inglesa para os americanos. Então, é importante que a gente divulgue, porque eles, quando escutam as obras de Kardec, quando eles ouvem o conhecimento trazido dos espíritos através de Allan Kardec, eles ficam encantados. Eles ficam encantados. Né? Então, é só concluindo essa sua colocação. Então, o movimento espírita realmente tem fechado as portas para essa minha linha de abordagem, que é a abordagem da pesquisa, a abordagem de trazer o conhecimento, de trazer o esclarecimento às pessoas, mostrando que o espiritismo é muito mais do que uma religião. É, sim, o futuro das religiões. Concluindo sua pergunta, você perguntou o que me motivou, né? O que me motivou a buscar isso aí. Foi isso? Acho que ele perguntou. Tá ouvindo agora? Nesse estudo que você faz, ou que você fez, existe muita psicografia mentirosa? Fake news de psicografia? Tem. Durante essa construção, a gente encontrou muitos médicos fazendo trabalho sério, e eu fiquei assim muito mal interpretado, porque eu... Durante esses últimos 10 anos aí, no ano 2019, por exemplo, nós descobrimos que tinha um indivíduo que estava tirando informações das redes sociais e colocando nas cartas e se passando por médium. E a gente denunciou isso aí. Isso aí foi matéria de capa do Fantástico, matéria de 10 minutos. Quem quiser pode entrar no meu canal no YouTube, tem lá, põe lá, Guilherme Velho, Fantástico. Vocês vão ver lá a matéria, né? A denúncia. E foi muito impactante para o movimento espírita, porque foram casas espíritas que promoveram esse rapaz, né, que se passava por médico. Foram casas espíritas que promoveram, congressos espíritas. E a gente vê hoje ainda isso acontecendo. Porque não só tem aqui, não vou ficar falando desse caso específico, são vários casos. A gente vem denunciando, existem os fenômenos autênticos, tem muita gente boa fazendo um trabalho sério na mediunidade com Jesus, médios que foram pesquisados, como o médium Newton Souza, do Ceará, o médium Orlando Noronha, o médium Alau Borges de Uberaba, o médium Newton Stuck, aí de Neves Paulista, São José do Rio Preto, também submeteu a pesquisa num ambiente controlado. Então tem muita gente boa. Eu não entrei nisso para desmascarar médium. Nem entrei nisso para promover médium. Eu entrei nisso para legitimar o fenômeno da psicografia como uma evidência, como uma prova da sobrevivência da vida após a morte. Né? Só que durante essa construção, eu me deparei com algumas situações. E o grave de tudo isso é que esse pessoal que está enganando aí, e hoje, pelo menos, temos aí pelo menos uns 8 indivíduos fazendo isso. E não só tem homem, não. Tem mulher fazendo também. Sendo promovido por casas espíritas. E isso é muito sério, porque muita gente não sabe, mas o Allan Kardec, o nosso codificador, ele foi muito duro com quem fraudava. Muito duro. Kardec foi intolerante com quem fraudava. Olha, Kardec, ele chama fraude no século XIX, na pergunta 313, quem está assistindo pode confirmar lá, ele chama fraude de nova indústria. Então, pessoal, vocês imagina, Rodrigo, naquela época, sem luz elétrica, sem nada, a Kardec chama fraude de nova indústria, e você vê hoje, com rede social, com internet, com Facebook, você vê hoje pessoas brincando com a dor sagrada do ser humano, que é a dor mais aguda que o ser humano pode sentir, é a dor de uma mãe que entrega um filho. E você vê pessoas brincando com isso para se promover, para ganharem dinheiro. Não é só dinheiro, não, fama também, para ganharem projeção. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E no caso da matéria do Fantástico, voltando só para pontuar, não fui eu que denunciei, como muita gente pensa. Quem denunciou foram pessoas que conviveram, que desfrutaram da intimidade dessa pessoa por mais de 2 anos. Um trabalhava na rádio, era operador da rádio, o outro trabalhava na cozinha. Eram pessoas que viviam lá, se doando e descobriram toda a verdade. Então, tudo que tem naquela matéria do Fantástico é verdade. Ninguém ali mentiu, tudo é verdade. Tanto que eles fizeram a notícia crime na Delegacia de Crimes Cibernéticos lá no Rio de Janeiro. E esse suposto médico foi investigado durante 6 meses pelo delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio de Janeiro. E após o inquérito, com quase 800 páginas, indiciou esse rapaz, né, por estelionato. E aí o que acontece? A justiça analisou e viu que ele não cobrava para dar as cartas supostamente psicografadas. Então, para a justiça, não se caracterizou um crime, porque não existiu ganho direto. O ganho dele era indireto, através de venda de livros, de lucros da cantina, de doações que ele recebia, e ganhou muito dinheiro, né? E aí o que acontece? Monetização do YouTube, então ele já tinha mais de 120 mil seguidores. Então, a justiça arquivou o processo. E ele diz por aí que a justiça inocentou ele. Isso é mentira, ele está mentindo. A justiça nunca avalizou, nunca analisou o conteúdo das cartas para ver se era fraude, se não era. Guilherme, eu já presenciei psicografia, né, no caso desse médium aqui na região, tá, que veio aqui na região, e eu vi, né, chegar com os envelopes fechados, com as psicografias ali já dentro do envelope. Assim, a gente vê o trabalho, né, de outros médios, como a Fernanda aqui, a Fernanda Cassal aqui da Casa da Marcela, a gente vê do Bacelli, do Alaor lá em Uberaba, né? Então a gente vê o trabalho de tantos médios de psicografia, até do Mané lá em Conquista também, fazendo psicografia aqui na frente, né, na frente da gente, assim, o Ari Rangel aqui em Taubaté também. O Ari Rangel é interessante que ele não faz entrevista, então ele se abre para a espiritualidade que está naquele momento querendo passar, então é uma psicografia espontânea no caso dele, né? Então que é raro, né? Não é uma coisa normal, mas não é um trabalho de cartas consoladoras, então é um trabalho diferente, né? De psicografia, mas chegam também cartas por meio dele sem entrevista, mas mesmo assim as entrevistas acontecem, eles não passam todos os dados, não passa CPF, CPF, não passa nenhuma informação que pode ser capturada na internet hoje de forma facilmente, ainda chega no trabalho com cartas escritas em um envelope fechado. Então eu entendo, né, e compartilho também desse que a gente precisa denunciar. Aí você fala, mas é cristão? Chico Xavier denunciou plágio também e saiu no Fantástico. Né, isso, de certos médios que o pessoal evita falar hoje em dia, mas ele denunciou. Então, coisa, assim, a gente precisa ter os exemplos desses missionários também defendendo a doutrina espírita, né? Defendendo também a espiritualidade e evitando aí certas coisas aí no meio, né? Nos movimentos. Exatamente. Kardec, muita gente não sabe, mas como concluindo o que eu estava falando lá no início, Kardec, ele orienta, Kardec escreve 12 capítulos, Rodrigo, orientando os espíritas como agir diante da fraude. E na pergunta 317, está aí no Livro dos Médiuns, vocês podem olhar aí, Kardec coloca lá uma pergunta, coloca uma passagem lá, onde ele diz: todo aquele médium apanhado em manejos fraudulentos, para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, deverá ser desmascarado, que se torna um dever para todo espírita e espiritualista. Então, Kardec manda desmascarar, é a orientação de Kardec. Até no Evangelho, minha gente, tem uma passagem de São Luís, acho que é item 10, capítulo 21, se eu não me engano, ou é o contrário, é item 21, capítulo 10, não lembro agora. A passagem de São Luís, que ele fala lá, a hipocrisia e a mentira deve ser desmascarada, porque é melhor que um homem caia do que muitos vierem a cair e se tornem suas vítimas. Muita gente não sabe, Kardec foi duro, Kardec não foi conivente com quem fraudava. E as pessoas esquecem essa passagem de Kardec, confundem tolerância evangélica com conivência criminosa. Tem gente que na época que nós denunciamos esse suposto médium, teve muita gente, teve alguns espíritas que foram contra, que diziam assim: ah, meu irmão, temos que ter caridade, não podemos fazer isso. Então, essa turma, ela confundiu tolerância evangélica com conivência criminosa. Inclusive, esse rapaz que, da matéria do Fantástico, ele foi promovido por muitos espíritas. Teve um médium, também não vou aqui citar nomes, né, não vou citar nomes, mas teve um médium de pintura mediúnica da Bahia, que é um médium muito bem quisto, é um médium considerado um médium sério, ele é um médium autêntico, não vou nem dizer sério, mas vou dizer um médium autêntico, é considerado, eu não sei, que eu nunca pesquisei, mas ele é muito bem quisto dentro do mainstream do movimento espírita, ele circula muito bem dentro de lideranças espíritas fora do Brasil, em viagens para fazer leilões de pinturas mediúnicas e quadros de pintura, e ele era amigo, ou era amigo desse rapaz, tanto que ele levou ele foi junto com ele para fazer um trabalho em Leiria, em Portugal, né? E o rapaz, o falso médico, foi lá enganar lá em Portugal, entendeu? E ele promoveu esse rapaz, e ele não precisa abrir a boca para falar qualquer coisa, que ele adora se vitimizar na rede social. Eu vou provar, eu vou colocar o print do evento lá para todo mundo ver. Né? Vou colocar o print. Então, assim, essa turma promoveu. Aí inclusive, esse rapaz, eu procurei ele para dizer: não faça isso, você tem que denunciar. Eu disse: não, meu irmão, está lá no Evangelho, ai daquele que fizer o escândalo. Aí eu olhei para ele e disse: irmão, eu estou fazendo escândalo? Quem está fazendo isso? Eu estou seguindo Kardec. Quem está fazendo escândalo é quem está fraudando, é quem está tirando, coletando informações das redes sociais e colocando nas cartas, enganando a mães, enganando pais enlutados. Cuidado, irmão. Você está confundindo tolerância evangélica com conivência criminosa. Porque o que acontece? O que acontece, Rodrigo? Quando um falso advogado é pego se passando por advogado, o que é que a OAB faz? Ela denuncia e o falso advogado vai preso. Quando alguém se passa por médico, o que é que a gente faz? A gente apoia isso? Não. O CRM faz, o CRM apoia? Não. O CRM denuncia. E aí o falso médico vai preso. Mas na época, lá atrás, quando os padres eram pegos em pedofilia, O que a Igreja Católica fazia? Ela punia? Não. Ela transferia o padre para outra igreja. Hoje não está mais assim, mas lá atrás, lá no passado, a Igreja fazia isso. Então, uma pequena parte de pessoas, veja bem, não estou falando da ala religiosa do movimento espírita, não estou falando dessa ala que eu tenho muito respeito, mas algumas pessoas ligadas a essa ala, poucas pessoas, muito poucas, se comportaram como os padres do passado. Eu tive o apoio da grande maioria dos espíritas. Muita gente me apoiou, muita gente me ajudou. Fizemos um manifesto em apoio às vítimas das fraudes e à preservação dos médiuns sérios. Nesse manifesto, esse documento que foi publicado, inclusive sai na matéria do Fantástico, coletamos quase 100 assinaturas de lideranças espíritas do mundo todo. E essas pessoas assinaram o documento. A gente não citava o nome do falso médium, não citava o nome de ninguém. Era um documento genérico, em apoio às vítimas, em apoio ao legado deixado por Chico Xavier. Você acredita que só quem não assinou esse manifesto, sabe quem foram? Foram os palestrantes famosos. Foi a turma que faz os congressos pagos e não quiseram assinar. Divulgadores espíritas que promovem esses congressos não quiseram assinar. Lideranças espíritas, palestrantes famosos que já tiveram aí com a juventude aí, pelo menos né, a juventude aí de São José dos Campos tentou levar ele, não quis assinar. Eles não trouxeram porque eles não quiseram pagar, não pôde pagar, por isso que eles no final não trouxeram. Isso é verdade mesmo? Foi verdade. Existiu isso mesmo? Foi, existiu. Eles queriam trazer um palestrante famoso aí, né? Que sai aí na Globo, direto aí, e ele cobrou, acho que R$30 mil, aí tentaram negociar, baixou para uns 20 mil e mesmo assim aí eles desistiram. Era um encontro de mocidade que ia acontecer aqui espírita, e aí eles desistiram porque aí não tinham recurso para pagar para ele trazer. E reforçando o que você fala, né? Você, por exemplo, viajou para vários lugares do mundo, né? Você aceitava que eles pagassem para você fazer essas viagens ou você gastava do seu próprio bolso? Eu sempre paguei, eu não sou uma pessoa abastada, mas eu aprendi a juntar minhas milhas e sempre viajo e levo o conhecimento espírita de graça, porque é a forma que eu encontrei de retribuir que essa doutrina maravilhosa fez por mim. Agora, eu sou bem sincero, eu nesse caso aí, eu como eu não pesquisei, eu não posso opinar, eu não sei, isso aí vocês estão dizendo, eu acredito em vocês, mas assim, eu tenho dificuldade em acreditar, porque se for, eu não sei, a gente não sei o nome de quem é a pessoa, então a gente, ninguém sabe de que a gente está falando, porque eu não estou citando nome. Mas se for a pessoa que eu estou pensando, é uma pessoa muito rica hoje, é uma pessoa que cobra numa palestra profissional mais de R$60 mil, numa palestra de uma hora e meia. E ele faz mais de 250 palestras por ano, segundo o próprio me contou. Então é muito dinheiro. Sim. E é isso mesmo, tá? Eu sei porque eu acompanhei toda a negociação e eu fui um dos que recomendou não trago. Né? Então você tá de parabéns, irmão. Você tá de parabéns pela sua atitude de não ter aceito isso. E como dizia o Chico, espiritismo é de graça. O espiritismo veio para o povo. A gente não pode elitizar o movimento espírita, esses congressos espíritas caríssimos. Você tem uma ideia? Nós, eu e o médium Newton Souza, realizamos um congresso espírita em Fortaleza, em 2019. Levamos 2.000 pessoas, 2.000 pessoas no Lar de Clara. Palestrantes de todo o Brasil, dentre eles, Dr. Alexander Moreira Almeida, o Pedro Camilo, o médium Orlando Noronha, o médium Newton Souza, os dois psicografaram ao vivo, lado a lado, um evento fantástico. Valor do ingresso, 1 quilo de alimento não perecível. Porque o espírito, minha gente, ele tem um nível intelectual diferenciado, com todo respeito aos nossos irmãos de outras crenças, os evangélicos, por exemplo. Isso aí não sou eu que estou dizendo, isso é pesquisa. Então, nós temos aí uma condição melhor de se articular, de procurar patrocínios, de viabilizar ajuda e poder levar palestrantes para fazer um trabalho sério sem ter que cobrar ingressos ou cobrar um preço justo, entendeu? Porque você vê aqui no Nordeste, uma região pobre, você imagina um congresso por R$250, R$200 na entrada. Aí o indivíduo vem de uma cidade do interior com a família, vem a mulher, o marido, a mulher e dois filhos. Então só aí vai dar o quê? R$800 de ingressos? Mais gasolina, mais alimentação. Então, acabou, virou a elitização do movimento espírita. Eu falo o seguinte, se Chico Xavier estivesse vivo, ele jamais compactuaria com esse tipo de evento. E jamais participaria. E tem mais essa, jamais participaria. Porque isso é um absurdo, isso é a elitização do movimento espírita. Só para finalizar essa questão aí dessa pessoa que cobrou, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade em acreditar, em aceitar isso aí. Tá? Eu não estou dizendo que você está mentindo, não, viu? Estou falando que é uma dificuldade. Eu acredito em você, eu acredito no que você está dizendo, mas eu tenho dificuldade, porque é um absurdo isso, né? É um absurdo. Agora, isso deve ter sido lá atrás, né? Lá no começo, não deve ter sido agora, porque se for a pessoa que eu estou pensando, que eu não sei se é, se for a pessoa que eu estou pensando, a pessoa hoje está muito rica. Então, não valeria a pena cobrar 10 mil, 20 mil. Naquela época, ele já cobrava isso pelas palestras pagas, profissionais, porque eu fui numa palestra dele em Brasília, que teve num evento, não vou falar qual evento para não identificar, e perguntei para a organização do evento quanto que pagaram para ele, foi esse montante, ou seja, faz mais de, sei lá, mais de 4 anos que isso aconteceu, né, aqui em São José, mas nessa época ele já recebia muito bem pelas palestras que ele fazia profissional. Eu acho que é muito sério isso, esses médios que eu chamo de estrela aí da doutrina espírita, que ganha indiretamente também, tá? Então você tem médios aí que tem milhões de seguidores e aí ganha dinheiro também, com esses milhões de seguidores, com outras coisas também. Isso para mim é profissionalização da fé, né? Ele ganhou esses milhares de seguidores por meio da doutrina espírita, ou seja, ganhou de graça, e aí usa isso para poder ganhar e vender e outras coisas, né? Cursos, outras coisas. Então eu acho que a gente aqui, por exemplo, a doutrina espírita, o Vivência Espírita, há 20 anos no ar, a gente nunca ligou para a quantidade de gente que nos assiste, nunca ligou para a quantidade de seguidores. Graças a Deus a gente tem apoiadores, empresas, né? Como a WS, a Maquinha, a Giga Vale, que estão conosco porque estão engajados pela divulgação da doutrina espírita, não interessados em divulgação da sua própria marca, porque senão já tinham caído fora, né? Já tinha procurado um canal católico, um canal protestante para divulgar a marca, teria muito mais acessos, né? E a gente aqui no Vivência Espírita, a gente preza pela divulgação da doutrina e principalmente para o que você comentou aqui, Kardec nunca aceitaria, Chico Xavier nunca aceitaria e Jesus nunca aceitaria que alguém cobrasse para ouvir ele falar. Ele subiu no monte e falou de graça. Ele nunca aceitaria que alguém pagasse um tostão para ouvir ele pregar, ouvir ele falar sobre o evangelho, né? Então, eu acho que a gente tem que sim lutar contra isso, a gente tem que sim expor onde existe fraude, onde existe estelionato, onde existe aí, não estelionato porque não está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro indiretamente, mas charlatanismo, né? Porque foi isso que acabou com a doutrina espírita na França, né? Foi isso. O que afundou, o próprio Chico falou do coveiro do espiritismo, né? Lá atrás, Leymarie, e Chico Xavier, e Kardec também combatia, por exemplo, João Batista, que era um advogado da época, né? Um jurista daquela época, e Kardec combatia ele direto, enfrentava ele direto, né? E depois que Kardec passou, né, para a espiritualidade, eles ficaram e acabaram com a doutrina espírita lá. E estão tentando fazer isso hoje no Brasil. Né? Então, e nós estamos aqui, Emmanuel está voltando aí também, se Deus quiser. já voltou, né? Tá aí, daqui a pouco aparece. Já vem da entrevista. Pra também combater essas coisas, sabe, Guilherme? Eu acho que você tá muito certo em levantar isso a público e vai lá, porque pouca gente tem coragem de fazer isso. Veja bem, você narrou um fato aí que a gente viu na rede social aí, já tem saído. Eu quero que você assuma um compromisso comigo. Quando eu for aí, eu estou para ir aí a São José dos Campos, eu quero que você me leve nesse grupo jovem aí. Eu quero ouvir da boca deles essa situação aí que ocorreu, dessa cobrança de palestras. Como eu estou dizendo, eu tenho dificuldade de aceitar, até porque eu não sei nem de quem está falando. Eu quero ir aí para saber quem é esse palestrante que cobrou. Eu quero que você assuma um compromisso comigo de me levar lá para eu saber, eu poder investigar isso aí. Quando quiser. Vamos pro intervalo? Guilherme, eu vou deixar uma pergunta para você responder depois dos comerciais. Você teve alguma retaliação depois que você começou a denunciar as fraudes? Ixi, aí é pano. Depois do comercial, você responde para nós, tá bom? Tá bom, vamos lá. Pode pôr música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Que sufoco sinto no peito. Quero gritar, respirar não dá jeito. Só te posso buscar. Tenho o quengo confuso, apertado igual o parafuso. A moringa está pra estourar. O que vejo me deixa assustado. Sinto o mundo ameaçado. Irmãos querendo se matar. Crianças morrendo de fome. O egoísmo destruindo o homem. O amor perdeu seu lugar. Jesus, solte os seus braços dos cravos da cruz. Rasgue os céus com seus raios de luz e venha no chão me pegar. Me abrace, me acalme, me afague os cabelos. Me aperte ao seu peito tão cheio de zelos. Me pegue no colo e me cante uma canção de ninar. Jesus, solte os seus braços dos cravos da cruz. Rasgue os céus com seus raios de luz e venha no chão me pegar. Me abrace, me acalme, me afague os cabelos. Me aperte ao teu peito tão cheio de selos. Me pegue no colo e me cante uma canção de ninar. Dorme, menino, que eu estou aqui. Dorme, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje entrevistando o nosso querido amigo lá de Pernambuco, lá de Recife, Guilherme Velho, que é pesquisador internacional, palestrante, escritor, conferencista. E o nosso tema de hoje é a imortalidade estudada à luz da psicografia. Vamos votando? Ah, não. Vamos sim. Nós gostaríamos de falar às pessoas que estão conectadas conosco no Vivência Espírita de hoje. Cláudia Oliveira, Aécio César, Miriam Yui, Shirley de Siqueira, Rodolfo Alexandrino, Dona Marli Alexandrino, Leandro Ribeiro, Dr. Benedito Figueiredo, Valéria Plezando, Pai e Bem do Rio de Janeiro, o nosso querido irmãozinho Dinho e Fia, o Dudu do Bem, Eli da Silva, Antônio Bessa, João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, Enio de Azevedo Maia, Cláudio Yude, Ruth das Graças Silveira Marques, Érica Leandro, Vilma Aparecida, Antônia Varoto, Rejane Mota, Vera Lúcia de Batalha de Siqueira Renda, Vicente Teixeira, José Carlos Oliveira, Maria Siqueira, o Reinor de Andrade. Reinor de Andrade é espírita ruim, embaixo em tudo quanto é centro. Rosângela Costa, Shirley de Siqueira tem uma pergunta, Maura Russo, Marta Gonçalves dos Santos, Joélia Vasconcelos, Fernanda Cassal, Vilma Torres, Regina Lisa, Claudemir Santos, Marta Cardia de Castro, Ed Moreno, Ronália Gonçalves e Célia Bila. E temos algumas perguntas para fazer daqui a pouquinho aí. Não, eu só gostaria que o Guilherme respondesse a pergunta que nós fizemos antes de... Vou repetir para ele. Guilherme, você teve alguma retaliação depois que começou a denunciar as fraudes? Olha, foi um processo muito difícil, muito complicado. Eu tive, primeiramente, um apoio, né? Tive o apoio da grande massa, os pensadores, os pesquisadores, as pessoas que estudam a doutrina, elas realmente me apoiaram. Foi feito um manifesto em defesa da mediunidade séria, dos médios autênticos, e também em solidariedade às mães que foram enganadas. Esse manifesto contou com a assinatura da Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil, Associação dos Psicólogos Espíritas do Brasil, a Federação do Japão, a ADES Japão, lideranças espíritas da Europa, dos Estados Unidos, assinaturas de pessoas importantes, um ex-ministro da Saúde assinou, o Geraldinho Lemos assinou, o Jader, que não está mais conosco, um grande pesquisador, psicólogo, também assinou, muita gente assinou, gente de várias correntes ideológicas, que a gente sabe que o movimento espírita está dividido em várias correntes. Você vê, assinou o Geraldinho aqui, assinou a Dora Encontre do outro lado, assinou todo mundo. Só quem não assinou foram os palestrantes famosos, e a retaliação ela veio. Veio porque um médium de pintura mediúnica, que eu não vou dizer o nome, não vou citar o nome, ele era amigo desse rapaz. Ele promoveu esse rapaz, como eu já falei anteriormente. Então, ele começou a ligar para todos os lugares que eu ia na Europa e pedia para as pessoas não me receberem e ainda mandava as pessoas me ocultarem aqui no Facebook, que era a ferramenta que se usava mais na época. Você tem aquela opção, né? Ocultar, né? Aí a pessoa não sabe nada, não vê nada do outro. Aí a pessoa continua como amigo, mas fica oculta. Ele mandou todo mundo me ocultar. Inclusive, eu fiz um trabalho lá em Rio Grande do Sul, na região de São Borja. Foi um trabalho muito bom. E o pessoal queria que eu voltasse. Ele ligou lá para, olha, não receba ele, não receba. E começou a criar uma imagem minha, dizendo que eu estava obsediado, que eu era louco. E uma série de situações, né, que era um absurdo, que tinha que ter amor, tinha que ter caridade, que não podia fazer isso. Ele defendeu o rapaz, literalmente. E a gente sabe que ele defendeu, a gente descobriu que ele defendeu porque era amigo e porque promoveu. Aí o questionamento é: ele leva o rapaz para psicografar em Portugal, vai com o rapaz para Portugal psicografar, levou o rapaz na instituição dele lá também. Aí eu pergunto, ele é um médio sério, porque ele é considerado um médio autêntico de pintura mediúnica. É, os mentores deles não disseram nada? Os mentores não falaram, não alertaram nada? Ou será que ele sabia? É? Você vê, quando Davi Nasser e Jamanson foram se passar por repórteres investigativos americanos, que foram investigar Chico, eles chegaram lá, eram escritores, jornalistas brasileiros, que diziam que era, resolveram visitar Chico se passando por repórteres americanos. E passaram um dia lá com o Chico. Na hora de ir embora, o Chico entregou dois livros para ele. Um para o Jamanson, outro para o Davi Nasser. Isso foi na década de 60, na revista do Cruzeiro. E foi na década de 70, não lembro, não era nascido. E aí o que acontece? Quando ele chega em casa, o Davi Nasser que abre o livro, está lá uma dedicatória de Emmanuel para o meu amigo Davi Nasser, de Emmanuel. Para ele foi um choque, porque ele estava enganando o Chico. Ele achava que o Chico não sabia quem ele era. Aí ele pega o telefone e liga para o Jamanson. E se você já viu o que tem no seu livro aí, abre aí. Tem alguma dedicatória, alguma coisa? E quando ele abre, está lá a dedicatória do Emmanuel do mesmo jeito. Então o médio sabe, não é possível que esse médio não foi amparado. Né? E ele fez uma campanha, literalmente, e as pessoas, elas seguem o médium, elas deixam de seguir a doutrina para seguir o médium, a autoridade do médium é uma autoridade tremenda, como eu falei no podcast lá do Paranormal. O médium, ele exerce uma ascendência, um médium de atividade pública, ele exerce uma ascendência, ele exerce um poder de persuasão dentro do meio maior do que de um grande pastor de uma igreja neopentecostal. Porque ele está lidando ali com pessoas ilutadas, pessoas vulneráveis, pessoas que acreditam e conseguem. E esse médium, que eu não estou falando mal dele aqui, não. Eu estou contando fatos que eu posso provar com farta documentação. Eu não estou falando mal dele. Eu estou contando o que aconteceu. Estou contando o que aconteceu. E tudo que eu estou contando, eu provo em relação a esse médium de pintura médium. Eu provo, tenho documentos. Tem outras coisas que eu não vou falar, que eu não vou falar mal dele, vou falar apenas do fato. Agora, se ele vier se vitimizar, o que é que acontece? O médium, ele pode ser um médium autêntico, ele pode ser um médium que não é médium, se passa por médium, que não é o caso dele, ele é um médium autêntico, mas é um médium interesseiro. Ele é um médium interesseiro, porque uma pessoa que se passa para fazer isso, é fazer um trabalho de cancelamento, ele está indo de encontro ao evangelho e está indo apenas defender seu interesse, né? Porque ele não queria que as pessoas soubessem que o rapaz fosse descoberto. Porque para ele ia ficar muito ruim. O que é que ele ia dizer? Ele promoveu o rapaz, e promoveu e defendeu. Promoveu e defendeu. E digo mais, é amigo dele, pelo menos era. E eu provo isso. Eu tenho como provar que ele era amigo. Tá? Então, foi muito difícil. Muito difícil. Para vocês terem uma ideia, quando eu descobri que estavam as coisas acontecendo, essas fraudes, essas mistificações, eu mandei toda a prova, depois de muito tempo de pesquisa, de muito tempo de trabalho, eu mandei as evidências dessas fraudes para uma casa espírita que queria trazer esse rapaz para fazer essas pictografias aqui. E o que aconteceu? O rapaz não acreditou em mim, o presidente da casa espírita não acreditou, preferiu acreditar no médium, pegou toda aquela documentação que eu mandei para ele, aquelas provas, e enviou para o falso médium para ele me processar. Um outro conhecido de Nova York também, que eu, quando eu ia, ele me ajudava lá em Nova York, ia fazer palestra, tinha amizade com ele. Quando eu descobri o que estava acontecendo, eu mandei um e-mail para ele contando tudo. Sabe o que aconteceu? Ele mandou um e-mail para o falso médium me processar. Ele entrou com dois processos contra mim. Quando eu fui lá olhar o processo, estava lá o e-mail que eu mandei, estava lá todas as provas que eu mandei para o falso pro presidente da Casa Espírita aqui em Recife, eles mandaram para me processar. Então, você vê a autoridade do médium. Inclusive, esse médium de pintura mediúnica, e eu estou me referindo, eu estive lá, participando de um evento lá na instituição dele, e durante a minha fala eu não falei das fraudes, eu apenas fiz uma palestra falando do fenômeno autêntico, eu não citei as fraudes. Mas no processo, tinha fotografias que foram tiradas lá na instituição dele. Quer dizer, possivelmente, ele mandou essas fotografias lá para o rapaz me processar. Porque eu tive conhecimento, através de ex-trabalhadores desse falso médium, que ele enviou essa documentação, essas fotos, para ele lá me processar. Quer dizer, o rapaz foi mal, ele foi uma pessoa muito maleva. Ele foi uma pessoa que não teve índole. Ele foi muito mal comigo, ele fez um mal muito grande. E ele não acreditou que eu fosse capaz de trazer a verdade das pessoas. Ele tenta me desqualificar, até hoje ele tenta me desqualificar, que eu não sou pesquisador, que eu não tenho formação em pesquisa. Ele fica postando isso na rede social, ele fica postando isso. Ele devia se preocupar com outras coisas hoje, em vez de se preocupar com isso, porque a verdade já veio. O Brasil já sabe quem estava do lado da verdade e quem estava do lado da mentira, quem estava do lado da fraude. Todo mundo sabe. Não preciso mais provar nada. Eu já provei o que tinha que provar. Quem tem que provar não sou eu, não. Então, assim, foi muito difícil, mas nós vencemos. A verdade venceu. Você vê, o Cristo pregou: conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que é que a gente faz com essa verdade do Cristo? A gente abafa? A gente põe ela debaixo do tapete? Não. A gente tem que divulgar, a gente tem que denunciar. Entendeu? Então, essa turma, ela não seguiu Kardec, não seguiu a verdade do Cristo, eles foram coniventes com o que foi feito. E hoje, para terminar esse caso, e hoje, continua acontecendo, casas espíritas promovendo pessoas que estão se passando por médiuns, inclusive aí em São Paulo, tá? Tem casas espíritas em algumas regiões promovendo médiuns, e que a gente já sabe, a gente tem recebido muitas denúncias, médiuns que não foram pesquisados. É engraçado, esse médium, que ele é médium de pintura mediúnica, ele fala lá, ele fez uma postagem lá, porque ele solta o ódio na rede social dele, né? Ele solta o ódio. Ele é uma pessoa muito... Tem muito ódio das pessoas que vêm, de alguma forma, contrapor ele. Aí ele colocou lá uma indireta para mim, dizendo: olha, o médium, para ser pesquisado, tem que ter autorização, a questão ética, de acordo com o estatuto e tal. Ele colocou lá uma indireta para mim. Eu quase ia entrar na página dele para perguntar o seguinte: quando o marido está desconfiado que a mulher está traindo ele, ele vai pedir permissão à mulher para investigar a mulher? Ele não faz isso. Ele vai investigar sem a permissão para descobrir se ele está sendo traído ou não. Então, é a mesma coisa. Eu não fiz pesquisa. Todas as pessoas, todos os médicos que eu pesquisei com autorização. Agora, tiveram os que eu investiguei e os que eu estou investigando, né? Esse aí eu não peço autorização para investigar, não, porque quando a gente vai investigar, a gente não tem que pedir autorização, não. Porque se você for pedir autorização, você não vai descobrir. Então é assim que funciona, minha gente. Então, olha, foi muito duro, mas eu sou muito grato ao movimento espírita, eu sou muito grato aos espíritas verdadeiros, aqueles que seguem Kardec, que foi a grande maioria que me apoiou, até hoje me apoiam o meu trabalho. E a gente está aí no YouTube, tem lá quem quiser conhecer o trabalho da gente, entra lá no YouTube, dá uma força para a gente. A gente está com quase 10 mil seguidores no YouTube, mais de 40 mil seguidores no Instagram, no Facebook também, a gente está lá no trabalho. E a gente vem divulgando. E hoje eu não estou mais preocupado em fazer divulgação, em denunciar, estou preocupado em levar o fenômeno autêntico. Eu vou deixar essa questão de fraude, de mistificação, para outros pesquisadores. Eles têm que fazer esse trabalho. Eu já fiz, eu respondi dois processos, ganhei os dois, lá desse médico fantástico. Ele entrou contra a Globo, perdeu também. Quer dizer, ele perdeu três vezes, já pode pedir música lá no Fantástico. ele perdeu. Ele foi candidato a vereador também e perdeu. Teve uma votação pífia, menos de 1.000 votos. Nem as próprias pessoas que acreditam nele votaram nele. Então é complicado, viu? É muito complicado essa situação, porque as pessoas só acreditam naquilo que elas querem. Prova não convence ninguém, como eu venho falando. O que convence não é a prova, mas é a maturidade psicológica, é o estado psicológico de quem está diante da prova. Você vê, para quem sabe ler um ponto, pode se tornar uma letra. Qual a utilidade do Google para o analfabeto? Eu fiquei sabendo que toda terça e toda quinta, lá em Abadiânia, alguns seguidores de João de Deus se reúnem para orar por ele, porque ele é inocente. Eles acreditam nisso. Então, a gente não vai convencer. Essas pessoas que me cancelaram, essas lideranças espíritas de Portugal, da Dinamarca, da Itália, de alguns Estados Unidos, essas pessoas de Londres, lideranças espíritas de Londres, essas pessoas que me cancelaram, elas vão continuar me cancelando, mesmo sabendo que elas já ficaram do lado da mentira, e eu fiquei do lado da, e eu estava do lado da verdade. Elas não, elas ficaram do lado errado da história, elas ficaram do lado da mentira, ficaram do lado do que o médium mandou elas ficarem, porque elas deixaram de seguir Kardec para seguir o médium interesseiro. É que gera ibope, né? Eu queria falar Guilherme. De fenômeno autêntico agora. Guilherme, é que gera ibope, né? Eles geram ibope, né? Tem milhares e milhares e milhares de seguidores, né? E eles estão interessados no, nos seguidores deles, né? Então a gente aqui, pode ficar tranquilo que a gente não vai te cancelar. Mas tem um caso, tem uma situação. Nessa época, antes de anunciar a fraude, esse rapaz, ele ia fazer uma psicografia em Londres. Esse falso médium ia para Londres. Aí o que aconteceu? Nós descobrimos que ele ia para Londres. Fizemos uma mobilização com várias pessoas. Ligamos para lá. Eu liguei, eu falei com a liderança espírita de lá de Londres. Uma senhora muito educada, muito conhecida. Tem um trabalho muito bonito lá em Londres. Ela não está mais em Londres, está agora... voltou para a cidade dela aqui no Brasil. Mas é uma pessoa que tem um trabalho muito sério lá em Londres. Eu liguei para ela para avisar, alertamos. Então, que tinha um rapaz que tinha perdido o pai, ele não era espírita, não tinha muito conhecimento, e ele queria uma carta psicografada de todo jeito. Então já estava com tudo certo para o suposto médium ir lá psicografar, ir lá levar as cartas fajutas. Então, graças a minha intervenção, nós conseguimos cancelar a ida desse suposto médium. Cancelamos, logramos êxito nessa empreitada. E, ao mesmo tempo, levamos o médium sério. Pegamos um dos maiores médiums de psicografia do Brasil, que é o médium Nilson Souza do Ceará, que já foi pesquisado. E levamos para lá o médium Nilson Souza. Quando nós chegamos lá, com o Nilson, esse rapaz que levou, eu paguei a minha passagem e ele pagou a passagem do Nilson. Quando nós chegamos lá, esse rapaz disse: olha, Guilherme, eu estou aqui com um microfone. Eu vi que você é muito amigo do palestrante fulano de tal. Eu acredito que seja esse mesmo aí que você está citando aí, você está citando que ele cobrou esse rapaz aí. Não, eu não vou falar nome, né? Não quero que ninguém saiba de que eu estou falando. Ele estou com o microfone e não quero entregar ele. Deve ser, ele mora lá perto, tal, eu acho, não sei. E eu queria ver se você podia entregar esse microfone para ele. Que o cara desse presente. Eu disse: claro, eu entrego, sim. Até esse momento eu tinha uma boa relação com esse palestrante. Ele se dizia meu amigo. Ele me levou para eventos, já almoçamos juntos várias vezes, a gente se falava no WhatsApp, tudo. Eu tinha uma boa relação com ele. Ele se dizia meu amigo. E o que aconteceu? Quando o rapaz ligou para ele para avisar que tinha comprado o microfone, que eu estava lá, esse palestrante disse: esse Guilherme está aí, esse rapaz está sugando os médios, esse rapaz não precisa, os médios não precisam dele, porque ele abraçou o discurso do médio de pintura mediúnica. Ele abraçou o discurso do médio de pintura mediúnica. Esse Guilherme está aí sugando os médios não precisam dele, ele quer promoção, ele quer se promover. Em outras palavras, ele quase me chamou de charlatão. Eu devo até ter me chamado de charlatão. Rapaz, no dia da psicografia, o rapaz não recebeu a carta. O rapaz ficou revoltado porque não recebeu a carta. E aí eu fui conversar com ele, todo alegre, perguntar se ele gostou do evento. Ele começou a me agredir, a repetir exatamente essas palavras, que é a palavra que são palavras que são ditas pelo médico, Pedro Médio, aqui por ele. E aí eu fui me defender, fui argumentar. O cara veio para cima de mim, me deu 3 tapas no peito. Eu fui agredido moralmente e fisicamente em Londres. Agora veja que loucura. Eles iam levar um médium, a maior mentira mediúnica do Brasil, para enganar em Londres. Eu consegui cancelar a fraude, levei um médium autêntico, levei um fenômeno autêntico para Londres. Quer dizer, eles diziam, eu paguei minha passagem, fui lá pagando minha passagem, fui por amor à doutrina, fui por amor à causa. Eles, em vez de serem gratos, não, ainda fui agredido. E, recentemente, eu participei do ELIP, que é o encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, e essa senhora, que é uma senhora que eu tenho o maior respeito, estava lá presente. Na época, eu deixei ela, nunca me viu pessoalmente. Eu, na época, quando eu tive em Londres, deixei um livro para entregar a ela, tudo. Essa senhora me viu, passava por mim no evento, baixava o rosto, nem sequer para dar bom dia, boa tarde, nem sequer um obrigado. Ela deu, ainda me excluiu lá da rede social, porque orientada pelo médium interesseiro, orientada pelo médium, ela deixou de seguir a doutrina para seguir o médium, e prega o evangelho. Eu digo, que evangelho é esse? Que Jesus é esse, minha gente, que esse pessoal segue? Que é conivente com fraude? O Cristo morreu na cruz, mas não fez o que queria que eles fizessem. Existe uma diferença muito grande em sermos passivos para sermos pacifistas. Nós temos que sermos pacifistas, temos que ser pacifistas, mas passivos nunca. O Cristo não pregou a passividade. Temos que ser passivos, temos que ser pacifistas, fazer a paz, tentar fazer a paz. Mas não podemos aceitar certas coisas. Então, foi um episódio muito triste da minha vida, que eu espero contar isso em livros. No momento, eu não estou citando nomes. O livro está quase no final. Vai ser publicado pela editora La Chatre, uma editora de nome. Vai ser publicado na Amazon. Vou contar toda a minha história. E o meu objetivo é dizer os nomes. É falar os nomes. Sabe por quê? Porque eu tenho provas de tudo que eu estou falando. Eu tenho documentos de tudo que eu estou falando. Então, eu não estou cometendo nenhuma calúnia. Não estou falando nenhuma mentira. Essas lideranças espíritas da Itália, de Londres, da Dinamarca, de Portugal, sabem que eu estou falando a verdade. Elas sabem, elas me cancelaram, elas sabem. Elas me cancelaram a pedido dele. Então, eu tenho prova de tudo isso aí. Então, é importante levar a verdade às pessoas. Ela é importante que as pessoas saibam. Porque o movimento espírita, minha gente, se a gente parar para observar, desculpe, estou sendo longo, mas deixa eu só concluir. A gente viaja, eu tenho viajado o mundo todo, tenho visto as casas espíritas. A gente só encontra pessoas acima de 60 anos nas casas espíritas. Cadê os jovens? A gente não tem encontrado, pelo menos não por onde eu tenho andado. Então é preciso a gente repensar, é preciso nós temos que rever muita coisa. Kardec é o grande desconhecido dos espíritas mesmos, como diz Herculano Pires. Quer dizer, a pessoa deixar de apoiar alguém que está levando a verdade para ficar do lado das fraudes. Temos que rever isso. Verdade, Guilherme. Realmente, e você não é o único que passa por isso, tá? Por exemplo, o Carlos Barcelli tem passado por isso também, principalmente em vindo das federações, que é quem tem, articula, e também principalmente lá fora, né? Principalmente as federações. E ele publicou um livro, né? Ele fez exatamente o que você fez também, publicou um livro com as cartas de Chico Xavier, que eram confidenciais. Ele abriu, desclassificou, né, as cartas, né? Mostrando muitos médios, que é o Chico alertando dele desses médios, né? Então vale a pena vocês lerem aí o livro Chico Xavier e Foi Assim, que tem as cartas lá, inclusive tem as fotocópia das cartas do Chico alertando o Barcelli em referência a esses médios aí que a gente vê, principalmente desses estrelas aí, né? É, Guilherme, vou ter que pedir desculpa que eu tenho que sair, vou ter uma viagem para se fazer, vou ter que sair um pouquinho mais cedo, mas aí o pessoal, você tá em boas mãos aqui também, né? É, vai ter um momento de gavale, mas tem perguntas também dos ouvintes, né? Então acho que é legal. Então já começar a fazer as perguntas dos ouvintes aí, né, Carlinhos? Obrigado, viu, Guilherme? Prazer, meu querido. Quando vier a Recife, me avisa. E nossa ida aí a São José dos Campos já tá programada. Vamos só definir as datas e vai ser uma alegria poder estar aí. Você faça uma agenda para mim aí. Eu vou passar o final de semana todo aí fazendo seminários, palestras. Nem se preocupe que eu não vou cobrar nada. Guilherme, mas a sua estada para vir de Pernambuco para cá, quem é que vai pagar? Eu dou um jeito, não se preocupe não, eu me viro. Mas tem a despesa, porque tem um colega nosso aí que ele não cobra nada, mas só o que tem que pagar para estruturar a vinda dele já... Viabiliza. Viabiliza o encontro, né? Tem que pagar os livros dele, tem que hospedar as equipes dele, tem que atender todas as exigências dele. Não paga passagem, não paga para ele vir, mas tem que pagar tudo, todo o resto, né? Não que a gente não faz... A gente, quando traz os palestrantes, quando a gente traz gente de fora, graças a Deus a gente tem o apoio aqui do Polo Hotel, que apoia o programa, que tem essas condições. Tem a permuta, né? A gente até dá ajuda de custo também, mas o que ele tá falando é um caso específico, né? Que saiu um centro, quase quebrou um centro espírita aqui, para trazer esse mega palestrante aí para São José. Fique tranquilo, comigo vocês não vão ter custo nenhum, eu só quero o carinho e o abraço de cada um de vocês. E será muito bem pago em bônus hora, né, Guilherme? Com certeza, né? Todo centro espírita, como é que é? Ele trabalha de manhã para almoçar, depois trabalha um pouco para jantar, não tem dinheiro para nada, né? Então é esse que justamente a gente fica preocupado para não criar problema para essas casas que virão, né? Tudo bem? Eu vou. Gente. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Rapidamente, a gente não comentou ainda do pessoal que está interagindo aqui no nosso grupo do WhatsApp, né? Do Rádio Vivência Espírita, quem não tiver interesse em entrar também nesse grupo, é bem legal para interagir, tá? Manda mensagem para a gente aqui no YouTube que a gente inclui. Aí aqui, o Rafael Araújo deu bom dia. A Valéria Pleasant comentando, né, do tema interessante sobre que está sendo abordado hoje. O Iramir também deu um bom dia. O Thiago Vasconcelos também, que integra a nossa equipe aqui também à distância. O Aécio César até brincou, acho que a Cris chamou de Aécio Neves, mas falou assim, ele está corrigido aqui, tá, Aécio César, não é o Neves lá de Minas, tá? A Miriam Sugai, né, eu acho. O Alves deu um bom dia, Márcio Alves. Vamos lá. Valéria tem uma pergunta aqui, eu vou ler rapidinho, se o Guilherme quiser responder depois. Ela pergunta que, falando sobre que o Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo, sobre as casas espalhadas pelo mundo, especificamente sobre Portugal. E ela pergunta se o Guilherme Velho conhece bem os médiuns do Triângulo Mineiro. Então, se o Guilherme quiser comentar alguma coisa a respeito dos médiuns do Triângulo Mineiro, eu sou suspeito para falar que eu sou mineiro, já estive lá várias vezes, etc. Bom dia. Aí aqui o Oswaldo Barbosa Júnior também dá um bom dia. Fernanda Vilhena. Quem mais aqui? Dirce Andrade. Eu até compartilhei no nosso grupo do WhatsApp o link do canal do YouTube do Guilherme Velho, tá? Quem quiser é só clicar lá, fazer a inscrição, curtir, dar um like para ajudar a divulgar o canal dele também aí e levar informações sobre a filosofia espírita aí para o mundo todo. Tá bom, Guilherme? Se quiser comentar essa pergunta da Valéria Pleasant sobre os médiuns do Triângulo Mineiro. Foram duas perguntas. Em relação a Portugal, eu tive em Santarém. Centro Espírita maravilhoso lá do Antônio, em sua grande maioria portugueses, tá? Tinha brasileiros também, mas sua grande maioria portugueses. Tive em Lagos também, sua grande maioria também portugueses, tinha brasileiros, mas também portugueses, e tive também em... Agora me fala a memória. Eu tive em alguns lugares em Portugal lá. Tive em alguns lugares, algumas cidades, que não estou lembrado. Lisboa, eu acho que tive mais uma outra, que foi em 2019. E quanto aos médicos do Triângulo Mineiro, a gente tem contato com vários amigos de Minas Gerais. E Minas é o berço, né, da mediunidade e psicografia, é o berço. Você falar de Minas Gerais, não falar do Chico. Rapaz, quando eu fui iniciar meu trabalho de pesquisa da psicografia, foi o que eu fiz? Eu fui ler muita coisa que foi produzida sobre pesquisas a respeito da psicografia do Chico. E eu fiquei encantado com tudo que eu vi. Você falou no começo, acho que o Rodrigo falou, né, que um médico que aí de vocês aí, que dá carta sem ter contato, sem nada. Chico fez isso também, mas via de regra, Chico ele tinha um acolhimento, Chico anotava, como todos os médicos fazem, como o Orlando Noronha faz, o Orlando Noronha inclusive começou com o trabalho dele com o Chico, como o próprio Bacelli faz, todos os médicos fazem, anota num pedacinho de papel o nome, a data de nascimento, data de morte. Quando você entra no Google Fotos, você vai ver a foto de Chico lá, você põe lá o nome de Chico, você vai ver um Chico com uma prancheta. Então o Geraldinho confirmou isso, a Stella Diniz confirmou isso, que eu tive contato com eles. Então o Chico ele fazia um acolhimento, ele anotava no pedacinho de papel o nome do morto, do parente morto, porque isso aí serve como uma espécie de gatilho para o médium entrar em contato, para ativar a mediunidade. Como uma espécie de uma ficha que eles anotam, uma espécie de um fenômeno que nós que estudamos para a psicologia chamamos de psicometria. Quando ele segura ali, ele já sente a presença do espírito, já entra em contato, já tem uma percepção, uma sensibilidade e começa ali já o fenômeno. Então, Chico deu muitas cartas, recebeu muitas cartas sem ter qualquer contato, mas via de regra, Chico anotava. Os médiuns, esses médicos que eu descobri que estavam enganando, eles diziam que não tinham contato, só que eles avisavam, tipo, colocavam na rede social um mês antes que estaria no local na cidade de São José dos Campos. Aí as pessoas entravam, diziam, eu estarei presente, aí compartilhava. Quando compartilhava lá, avisava, porque a pessoa curtia, já abria para o médium sabia quem era a pessoa, quem era o parente morto, a pessoa já avisava que estaria presente. E ali ele já preparava a carta, ele já sabia quem ia estar presente, por isso que ele não tinha contato. Então, esses médios, não estou dizendo que o rapaz aí faz isso não, viu? Pelo amor de Deus, eu estou contando dos médios charlatões que faziam isso, então eles não tinham contato. E o que a gente vê hoje é alguns médios pedindo o nome antes. Tem médios aí que chegam na internet e dizem, olha, só participa aqui da reunião se deixar o nome das pessoas que vão estar presentes na caravana, se as pessoas que puderem vir para cá. Então, tem que ter o nome para antes, com 15 dias antes, para poder, alguns dias antes, para poder participar. Se o nome não tiver, não participa. Então, é muito fácil você com o nome antes, você coletar tudo através de bancos de dados, de redes sociais. Muita gente hoje não usa mais nem redes sociais, usa banco de dados. Entendeu? Usa banco de dados. Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, muito cuidado. Só deve entregar o nome na hora. E quando tiver contato com o médium, evitar falar muita coisa. E as pessoas, na empolgação, na hora da dor, começam a contar, falar, quando vê, conta a história toda. Aí vem uma carta. Você pega a carta, vem tudo lá. Aí a pessoa diz, tudo que eu falei lá dentro está na carta. Mas você contou tudo. Você não pode contar nada, tem que fazer como o Chico faz, como o Orlando Noronha faz, como o Newton Souza faz, como o Newton Stuck faz, como o Alaô faz, pois só o nome, data de nascimento, data de morte, só, e na hora do evento, só isso. César, Guilherme, o Aécio César tem uma pergunta para você. Se somos imortais, qual é o verdadeiro valor do tempo? Qual é o verdadeiro? Valor do tempo. O tempo é relativo. O tempo é relativo. A gente acredita que a eternidade é a soma de um tempo que você vai somando e que nunca acaba. É, alguns estudiosos, alguns físicos, não a física quântica em si, mas alguns físicos, uma coisa é a opinião da física quântica, outra coisa é a opinião de alguns do físico. Alguns físicos já falam, né, de que essa eternidade que é tanto pregada aí nas religiões não é a soma de um tempo que nunca vai acabar, mas sim a ausência total do tempo. Então, o tempo é relativo. Passado, presente e futuro pode estar acontecendo ao mesmo tempo. A gente que não se deu conta disso. É, se você olhar a estrela Alfa de Centauro, ela está distante da Terra mais ou menos 4 mil anos-luz da Terra. Quer dizer, se a Alfa de Centauro explodiu em 2022, há 2 anos atrás, a explosão só vai chegar aqui na Terra em 2026. Ela explodiu em 2022, só vai chegar em 2026. São 4 anos-luz. Mas se eu pegar um astronauta da NASA e colocar ele na metade do caminho, ele vai ver a explosão agora, no presente, nesse momento, ele vai ver a explosão. Entendeu? Mas tudo não está acontecendo ao mesmo tempo. Ela não explodiu em 2022, ele não está vendo a explosão agora e a gente vai ver daqui a 2 anos. Então, o tempo é relativo. Então, passado, presente e futuro pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Essas concepções, essas interpretações do além, do mundo invisível, a gente só vai saber quando realmente desencarnar. Na literatura espírita tem muito pouca coisa em relação a isso. Existem obras espiritualistas, obras de alguns escritores falando desse assunto, mas na codificação, Kardec, ele falou tudo que ele podia falar naquela época. Mas já faz 160 anos. Muita gente acha que Kardec foi ultrapassado. Kardec não foi ultrapassado, muito pelo contrário. Kardec é o grande desconhecido dos espíritas. Mas Kardec não pôde dizer tudo porque estava lá atrás. Não tinha naquela época, não tinha nem luz elétrica. Né? Então, assim, o tempo mudou. Então, muita coisa aconteceu e a gente ainda precisa buscar essas informações para termos um conhecimento melhor, mais real da verdadeira situação de quem somos nós, da onde a gente vem, para onde a gente vai. O Espiritismo põe uma luz muito grande nisso aí tudo, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Uma delas é a questão do tempo. Legal, Guilherme. A Sheila de Siqueira tem uma pergunta. Se você sabe alguma coisa sobre uma pessoa que se diz médium, Mayra Rocha, ou Mayra Rocha, porque ela já viu várias denúncias sobre ela e até hoje ela não foi pesquisada. E a última denúncia que ela ficou sabendo foi que ela carrega um caderninho de anotações. Isso realmente existe? Olha, eu nunca pesquisei a Mayra Rocha. As pessoas ligam muito para mim para perguntar da Mayra Rocha. E, assim, eu como pesquisador, eu tenho que ser coerente. Eu não posso chegar aqui, afirmar, falar sobre ela se eu não tive a oportunidade de pesquisá-la, de investigá-la. Não, pesquisar ou investigar, não tive essa oportunidade. Então, o pesquisador ele tem que ter bom senso e ética. Eu não posso aqui estar falando dela sem conhecer. Eu tive um contato com ela rapidamente, na Casa Espírita lá em Brasília, um contato muito rápido. O que eu vi foi que ela, num canal dela, ela defende o médium que foi desmascarado no Fantástico. Isso aí tá publicado. É uma mãe, ela narra que uma mãe foi do Rio de Janeiro até ela e lá pediu para ela, falou com ela que recebeu uma carta desse suposto médium, e que ela estava acreditando muito na carta, e que as pessoas da família dela desconstruíram, isso não foi nem eu, as pessoas da família dela desconstruíram, dizendo que aquela carta não era autêntica e nada, e ela estava se apegando à carta, e que ela viajou até Brasília para ela dizer se aquela carta era autêntica ou não. E está no vídeo aí, para quem quiser ver. Está aí, ela falando, não sou eu não, é ela, estou repetindo o que ela falou. Ela dizendo que a pessoa não se atentasse a isso, que o importante ali é ela acreditar. Não importa se a carta é falsa ou se é verdadeira. A carta consolou, aí a pessoa desconsolou, então pronto. Então fica, se fosse você, você ficaria com a sua carta ou com a opinião das pessoas que destruíram a sua fé. Aí a pessoa diz, não, com a minha carta. Então pronto, fique com ela. Então isso é muito, agora eu acho essa coisa muito grave, porque além dela ficar ao lado de quem está enganando, além dela apoiar de quem está enganando, ela está dizendo que fraudar não é nada demais. Quer dizer, o importante é consolar, mesmo que seja uma carta fraudada. Então eu fiquei muito preocupado com esse posicionamento dela, porque isso está aí, é para quem quiser ver isso aí. Tá? Não sou eu que estou falando, não. Estou contando um fato que foi dito por ela e que está na rede social. Agora, eu não vou falar mal dela, eu não vou falar, dizer que ela faz isso, faz aquilo, porque eu nunca pesquisei. Eu não posso acusar ela. Eu sei que ela tem um trabalho lá de caridade, ela ajuda muitas pessoas, isso aí eu sei, ela tem esse trabalho. Muito embora o trabalho de caridade, na verdade, não legitima médio nenhum, né? No trabalho, inclusive, esses médicos que eu descobri que estavam fraudando, todos faziam caridade. Todos faziam caridade. E a caridade, na verdade, ela é a cortina de fumaça. Porque as pessoas dizem, não, mas fulano, não acredito que fulano seja fraudando. Não, porque ele faz a caridade, ele ajuda o próximo. Ele ganha o quê com isso? Ele é um cara rico, ele ganha o quê com isso? Ele faz a caridade. Então, a caridade é a cortina de fumaça de todo charlatão. Não todo mundo que faz a caridade seja um charlatão, mas todo charlatão faz a caridade. O João de Deus fazia caridade. O João de Deus fazia, e muita. Ajudou muita gente. Edir Macedo faz caridade. O Silas Malafaia tem um trabalho de ajuda também, de caridade, de ajuda. As pessoas drogadas, ele tem um trabalho. Entendeu? Então você não pode legitimar um médium pelo trabalho de caridade, principalmente quando o médium começa a divulgar esse trabalho de caridade. Olha, quando o médium começa a divulgar o trabalho de caridade, você fica alerta, porque você vê, Chico fez caridade, mas Chico fez caridade com o dinheiro dele, não foi com o dinheiro dos outros, não. Chico doou os direitos autorais dos livros para 80 instituições de caridade. Tudo. A caridade de Chico não foi feita com dinheiro dos outros, não, minha gente. Foi com dinheiro do bolso dele. Você vê, se ele vendeu aí, sei lá, 100 milhões de livros, 80 milhões, eu acho que foi 80, ele vendeu, não lembro. Se ele ganhasse um real por cada livro, eram 80 milhões de reais. Ele doou tudo e morreu pobre. Então, esse é o verdadeiro exemplo. É o desapego. Quer dizer, ele provou que acredita naquilo que ele prega. Então, aqui eu não vou ficar falando mal da médica, foi citada, que é da Mayra, não vou ficar falando mal dela, porque eu não conheço. Eu não tenho como ter a opinião formada. O que eu sei é que ela nunca foi, realmente, nunca foi pesquisada. Ela nunca foi pesquisada. Eu soube que ela quis ser pesquisada, ela disse que queria ser pesquisada, mas isso não quer dizer nada, porque vários desses que a gente investigou, na hora diziam que queriam ser pesquisados, tudo, mostrava documento que topou ser pesquisada, e aceitou que queria ser pesquisado, mas na hora H desistia. Teve um que foi para o Rio Grande do Sul. Eu avisei a pesquisadora lá, ele marcou, ele passou, comprou passagem, mas na hora ele não vai ser pesquisado. Ele vai dizer que vai. Ele publicou na rede social que ia ser pesquisado, ele avisou que ia. Quando chegou na hora, lá em Porto Alegre, ele pegou a namorada e foi passear em Gramado, Canela, e não fez a pesquisa. Eu avisei lá a pesquisadora. E a pesquisa é muito simples, minha gente. A pesquisa é muito simples, a pesquisa é pegar 30 pessoas que o médium não teve acesso, que o médium nunca viu, que o médium não saberá quem são as 30 pessoas que estarão lá. Tá? E aí o médium ou a médium vai lá, e lá ela vai ter as fichas preenchidas com o nome, data de nascimento, data de morte. Ela pode ter contato com as pessoas, só que vai ser tudo filmado, gravado, monitorado. Tudo que ela conversar com a pessoa vai estar sendo gravado. E lá ela vai dar a psicografia, lá ela vai dar as cartas. Lá ele vai dar as cartas, seja quem for ele ou ela, vão dar as cartas. Porque tem muita mulher hoje fazendo psicografia, só tem homem não. Antigamente só tinha homem, né? Hoje tem várias mulheres fazendo, várias mulheres fazendo. Então para finalizar, a pesquisa é simples. É simples assim. Então, eu para fechar, eu não tenho nada assim de contundente para falar, porque eu nunca a pesquisei. Ô, Guilherme, me diga uma coisa, como é que você sabe qual é a psicografia correta e verdadeira? Qual o parâmetro que você tem para analisar? Existe um critério, na verdade um protocolo, verdade, não criamos um protocolo, com algumas sugestões para aquelas pessoas que estão querendo obter essa informação, para ela chegar na verdade. Primeira coisa, qual o primeiro indício para saber se o médium é um médium autêntico? Procure saber se o médium já foi pesquisado num ambiente controlado. Procure saber se o médium topou e fez a pesquisa. Porque os médiums autênticos, eles topam ser pesquisados. Eles querem ser pesquisados. Orlando Noronha foi pesquisado. Newton Souza foi pesquisado. O Alaô Borges foi pesquisado. O Newton Stuck foi pesquisado. Esses quatro médicos toparam a ser pesquisados em ambientes controlados. E lograram êxito e conseguiram produzir o fenômeno. O médico charlatão, o médico que frauda, o médico que se utiliza de internet e se utiliza de banco de dados, ele não topa ser pesquisado. Ele diz que vai, mas quando chega na hora, ele inventa qualquer problema, inventa uma briga, inventa uma discussão e não vai. Então, o médico, procure saber se o médico foi pesquisado. Não é questão, não é que ele topou ser pesquisado. Se ele já foi, topar, todos eles topam. Quero saber se foi. Então, o primeiro ponto é esse. Que o médio que fraude, ele disse que o mentor não deixa, que o trabalho dele não é para ser pesquisado, é um trabalho para consolar. Ele usa esse argumento. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Cartas com informações pontuais. Número de CPF, placa de carro, número da OAB, né? Informações assim, impactantes para impactar as pessoas. Tudo isso é fraude. É fraude. Médios que pedem o nome antes das psicografias. Médios que pedem, eu digo antes, assim, 10, 15 dias. Médios que sabem quem vai estar presente. O médio não pode saber que a pessoa estará presente. O médio não pode saber. O nome tem que ser dado na hora. Tá certo? Então, o médico que pede o nome, põe na sua rede social, olha, você só vai participar aqui se mandar o nome antes. Tem que estar o nome de quem vai estar presente. Não é o nome do desencarnado, não. Não faz diferença você mandar o nome do desencarnado ou mandar o nome de quem vai estar presente. Se a pessoa quiser fraudar, ela pega a informação em qualquer um dos dois nomes. Através de bancos de dados, de órgãos públicos, principalmente, você vai lá, põe a senha e entra lá e começa a coletar todas as informações. Você começa a coletar tudo. Sai o nome do pai, o nome da mãe, sai os processos, sai tudo, tudo que a pessoa fez, está tudo lá arquivado. Inclusive, tem um site chamado Tudo Sobre Todos, vocês podem acessar, que vocês vão ver, né? E lá você é um site pago, você põe lá o nome da pessoa que você quer, sai até o nome do vizinho. Aquelas empresas de cobrança, aqueles telefonemas que vocês recebem, aí as ligas, é do celular do senhor Paulo? Aí você diz, não, aqui não tem nenhum Paulo. Aí a atendente não satisfeita diz, mas você conhece algum Paulo? Isso aí porque ela coletou essa informação e viu que tem que o Paulo tem alguns vizinhos, ela ligou para a casa de alguns dos vizinhos, já que ela não estava conseguindo falar com o Paulo. Então, eles utilizam também esse banco de dados. Eu descobri que tem médicos que coletam informações de prontuário de cemitério. Hoje, tudo é online, eles entram lá no cemitério, procuram do obituário lá, procuram ver tudo, saber informações. Então, é desse jeito. Tem médios que eu descobri que vão para aqui, fazem caravanas e que eles põem mães enlutadas dentro das caravanas, nos ônibus vindo, e as mães já começam a se passar por mãe enlutada ali dentro e começam a coletar informações, já vai passando pelo celular, já vai mandando informação, já vai coletando. Pessoas que ficam dentro da própria casa espírita, se passando por mães, conversando com outras mães, coletando informações. Então, eles têm equipes. A coisa é muito profissional. Aí as pessoas falam, mas o que é que eles ganham para fazer isso, minha gente? A pessoa faz a caridade, a pessoa ajuda. Eles ganham muita coisa, vocês aqui não sabem. Não é só dinheiro, não, é notoriedade, é fama, é o ego, como Kardec falou lá atrás. Então, existem os ganhos diretos e os ganhos indiretos. Doações. Tem médicos que ganham recebendo doações e fazem a caridade, como eu falei, a cortina de fumaça, e ficam com o dinheiro. Né? Tem médicos que ganham dinheiro com leilão, né? leilão de quadros, mediúnicos, leilão de roupa. Se o cara não é médio espírita, não tem problema, ele pode ganhar dinheiro. A gente tem um médico, eu conheci o médio Lívio Barbosa, que é um médico de pintura mediúnica. Ele era espírita e fazia médio de pintura mediúnica. E ele, quando espírita, ele não cobrava. Ele fazia os quadros e não cobrava, ele não ganhava dinheiro com os quadros. E aí ele deixou de ser espírita, se tornou espiritualista, fundou uma instituição dele lá, e a partir daí ele começou a cobrar. Eu achei isso muito digno da parte dele, entendeu? Eu achei isso muito digno, ele fazer isso, né? Porque aí o que acontece? As pessoas têm que, na verdade, quem está aí ganhando dinheiro dentro do movimento espírita, com mediunidade, tem que mostrar o contra-cheque. Não é ficar postando todo dia uma profissão nova, não. Tem que mostrar o contra-cheque, o imposto de renda, de onde vem o dinheiro, né? A gente consegue chegar através de rastreando o dinheiro. É com postagem de cursos, de especializações, não. Isso aí não é prova de renda de ninguém. Eu conheço muito engenheiro que está aí trabalhando de forma digna, claro, mas trabalhando aí em trabalhos que realmente não tem uma remuneração boa e que estão aí ralando. Então, é importante que a gente busque o médio de atividade pública, ele tem que ser transparente. Bacana, Guilherme, muito bem colocado. Agora a gente vai para o momento de Gavalli, né, Cris? Por gentileza. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Ô Guilherme, esse momento Gigavale é uma mensagem que nós colocamos no ar e para você comentar, tá? Mediunidade nossa de todos os dias. O fenômeno é dos mais antigos. Recuando no tempo, encontramos registros em um dos livros primeiros da humanidade, a Bíblia. No versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, se lê: as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador, o que quer dizer, o homem registra desde sempre um mundo além da esfera física, o mundo dos seres espirituais. Paulo de Tarso, dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, a denominou dom. E a respeito se estendeu em sua epístola aos Coríntios, descrevendo as suas variedades. Enquanto na Terra, o homem de Nazaré deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos, físico e o espiritual. Falou aos espíritos atormentados e que se chamavam Legião, na cidade de Gadara. Aos que agrediam o jovem que lhe é trazido para ser curado. Senhor dos Espíritos. Assim o denominaram por descobrirem que os espíritos lhe obedeciam. Seria somente no século XIX, no entanto, que este dom seria amplamente estudado e decodificado pelo sábio Allan Kardec. E ele lhe deu nome específico, mediunidade. A capacidade de ser intermediário entre um mundo e outro, entre uma e outra dimensão. Médium ou intermediário. Ainda hoje bastante incompreendida é a mediunidade. Contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Dela, quase todos os homens têm resquícios. Alguns mais, outros menos. Mas, quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem já não se referiu à interferência de seres angélicos em momentos de grande dificuldade? Quem não entregou o filho que parte para terras distantes aos cuidados de um ser que chama anjo de guarda, anjo guardião, protetor, orientador? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tenha um mínimo registro, se não por si mesmo, por alguém de sua família. Isso tudo nos diz que o mundo espiritual se faz presente de forma constante no mundo físico. Pode-se dizer que há uma interpenetração de um e outro. Movemo-nos na esfera física. Nossos atos e pensamentos repercutem na esfera espiritual. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias. Não importa como os chamemos, eles são realidade. E silenciosamente velam por nós. Discretamente nos orientam. Sutilmente, nos vão dando notas de que têm sobre nós seus atentos olhares. Pense nisso. Quando estiver a ponto de desanimar por se acreditar só, abandonado, pense que alguém da espiritualidade guarda sua vida e vela por você. Você pode não crer. Mediunidade nossa de todos os dias. Essa mensagem, mediunidade nossa de todos os dias. Kardec foi quem deu a dignidade à mediunidade. É, até Kardec, o médium, ele era conhecido como bruxo ou como louco. Kardec foi quem mostrou que a mediunidade é uma faculdade psicobiofísica que a natureza otorgou ao cérebro humano desde que o homem existe. E se a gente for olhar as comunicações em todas as paragens religiosas, todos os povos, você vai ver a comunicação entre os vivos e os mortos presente do começo ao fim. Eu fiquei sabendo que a Igreja Católica ela tinha um museu secreto guardado a 7 chaves e comprovava essa comunicação entre os vivos e os mortos dentro do ambiente católico. Quando os espíritos começaram a aparecer, se manifestarem dentro do movimento espírita, meados do século XIX, os espíritos também se manifestaram dentro do ambiente católico, em conventos, monastérios, igrejas. E lá eram padres e freiras mortas que estavam vindo do além para se comunicar. Então, o que acontece? O Papa, na época, ficou um pouco preocupado porque esses padres e essas freiras estavam vindo do além pedindo oração porque estavam sofrendo no purgatório. Então, o que acontece? O Papa tem uma ideia. Resolve dar ênfase à ideia do purgatório. Porque, na verdade, os padres e as freiras, eles estavam vindo, sofrendo, pedindo orações. Na época, a Igreja não dava muita ênfase ao purgatório. Então, ficou muito ruim para a Igreja, porque se o padre e a freira estavam vindo pedir oração e eles não acreditavam, não divulgavam o purgatório... Depois, só vai dar dica, a gente já vai, né? Tá. Tá cortando aí. Então, se o padre vinha do além, se pedindo oração, e na época não se divulgava o purgatório, então ele tinha que estar no inferno. Então, ficou muito ruim para a Igreja Católica, porque os padres e as freiras estavam vindo pedindo orações, porque estavam sofrendo, então eles estavam no inferno para a população, para as pessoas. Então, o Papa da época resolve dar ênfase à ideia do purgatório, que já existia, nossos irmãos evangélicos não aceitam. Eles, então... O Papa da época manda construir uma igreja, a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, que fica próximo ao Vaticano, e ele designa 3 bispos que andam toda a Europa, colhendo provas dessas comunicações em ambiente católico. Não era comunicação na rua, não, era uma comunicação dentro de monastérios, igrejas, conventos. Então, os padres rodaram toda a Europa e trouxeram 270 peças que comprovavam a comunicação entre os vivos e os mortos dentro da Igreja Católica, dentro do ambiente católico. Houve o caso de uma freira morta que se comunicava com sua amiga, que era uma freira viva. A freira viva achava que era um sonho. Ela vem com a mão a fogo e põe na roupa da freira viva uma espécie de avental, deixando a marca com os 5 dedos. Eles trouxeram essa peça. O outro padre se comunicava com outro, com seu irmão, que também era um padre vivo e um morto. O padre vivo achava que era um sonho, o padre morto para dar ao irmão a certeza de que não era um sonho, ele vem com a mão a fogo, abre a Bíblia do Padre Vivo, põe a mão na Bíblia, com os cinco dedos, chegando a perfurar 9 páginas. 9 páginas. E aí eles juntam todo esse material e constroem o Museu das Almas do Purgatório, que fica na Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio do Vaticano, próximo ao Vaticano, na cidade de Roma, próximo ao Vaticano. E durante a construção dessa igreja, no final, ocorreu um incêndio muito grande. Eles tentaram apagar o fogo. Uma pedra de mármore no altar começou a jorrar fogo dessa pedra de mármore. Isso aí não sou eu que estou relatando, isso é relatos do Museu da Igreja Católica, do Museu das Almas do Purgatório. E o mármore começou a pegar fogo. O mármore não pega fogo. Nós que estudamos parapsicologia, se chama um fenômeno de parapirogenia. Depois de muito tempo, eles conseguiram apagar o fogo. E quando o fogo apagou, se formou um rosto na pedra de mármore. E segundo os relatos do museu, seria uma alma do purgatório se comunicando. Aí eles construíram um armário, uma espécie de Madonna, e colocaram na frente desse rosto que fica no altar. Porque com a igreja, minha gente, com a questão do purgatório, a Igreja Católica resolve o problema dos padres que estavam vindo pedir orações. Porque se eles estavam pedindo oração, eles não podiam estar no inferno, não podia estar. Então eles estavam no purgatório. O purgatório é ali no meio do caminho, né? Nem no céu, nem no inferno. Aí seria mais ou menos um umbral. Aí a gente ora, aí ele sobe. Está resolvido o problema. Então, a igreja tinha esse museu, que era um museu secreto, que a Igreja Católica tinha. Esse museu era secreto até um dia desses. Então, com esse novo Papa, eles resolveram abrir. Então, o museu hoje é um museu que está aberto à população. Se você for para Roma, pode procurar lá a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, que você vai ver todo o museu e todas as peças. E eu trouxe esse museu para passar, é o primeiro vídeo, queria que vocês colocassem aí. Pode passar esse vídeo que está aí, é o primeiro vídeo que está na sessão para vocês aí na relação. Onde eu estive lá nesse museu em 2017. Eu entrei e filmei todo esse museu para vocês. Entrei lá e consegui trazer essas imagens. Pode passar. Vamos esperar. Peraí, ô Guilherme, nós vamos passar aqui. Infelizmente não vai ter como passar o vídeo porque o tempo já tá bem corrido, mas a gente vai deixar disponível, né, o link lá na nossa página para o pessoal tá acessando. Eu peço desculpas, mas por causa do tempo aí a gente não vai conseguir, tá bom? A gente pede problema, desculpas aí para sem problemas. Quem quiser assistir, tá no meu canal no YouTube. Vocês podem pôr lá Museu das Almas do Purgatório. Vocês vão ver o museu todo lá no canal. Aproveita e se inscreve lá. Tem também uma faculdade formadora de médios, que o tempo foi tão bom, rapaz. A gente começou tanto que passou rápido. Tem que voltar para falar novamente tudo para vocês. Tem o museu da... A igreja da... Melhor. Faculdade formadora de médios, The Arthur Findlay College, em Londres, que é uma faculdade para formar médicos. Eu estive lá também, filmei para vocês. E tem também uma psicografia que do médium Orlando Noronha, que é um dos nossos casos que está no livro. E vocês podem também adquirir esse livro no site da Amazon, está lá para você, Vida Após a Vida. Então é isso. Se você tiver mais tempo, não sei quanto tempo a gente ainda tem, aí você me fala aí para poder finalizar. Lembrando que o link do livro, ele está na página também. Para quem quiser adquirir, tem lá o link dos livros do Guilherme, tá? Eu vou passar aqui pro Sor Rui e pro Piero para eles encerrarem o momento Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. WS Festas Embalagens. Vamos aos aniversariantes da semana, senhor Rui. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 22, que seria hoje, nós temos a Érica Pet. No dia 24, o Ivo Santaniello Júnior. No dia 25, nossa querida amiga Marisete Amaral. E no dia 27, nós temos o aniversário da Adriana Vicentini e do Ricardo Luiz Barbosa, que são o meu filho e minha nora. Tudo no mesmo dia. Dia 27 é o dia também que a igreja comemora o dia de São Cosme e Damião. Carlinhos, tem alguém? Tem sim. O Elcio, irmão da Elis da Silva, hoje. E o meu tio Giuseppe De Luca fez ontem 71 anos. É, meus parabéns aí. Faço voto de muita felicidade e alegria. É, agora vamos para a hora da dica. Guilherme, eu vou pedir para... É o momento da hora da dica do programa que a gente pede para o entrevistado dar uma dica, né, de um livro, de um filme ou, sei lá, uma peça de teatro, o que tiver à vontade, do seu próprio livro, se quiser comentar mais, falar do seu último livro aí, fica à vontade. Vou dar duas dicas aqui, dois livros. É o primeiro, é o meu, é o Vida Após a Vida, tá aqui, da editora, lá no site da editora Lachadre ou na Amazon. Esses livros são casos de psicografias autênticas, aqui ninguém fala de fraude, e são casos do médium Orlando Noronha, do médium Newton Souza e do médium Alaú Borges, de Uberaba, e casos incríveis que levam muito consolo para pessoas enlutadas, se você tem um ente querido, perdeu um ente querido, tem alguma amiga que está enlutada, é um livro que vai trazer muito conforto. E aquela pessoa cética também, que não acredita em nada, também vai gostar. É, toda a renda da primeira edição foi doada para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, tá? Eu não vivo da venda de livros, eu tenho minha profissão, tenho uma corretora de seguros há mais de quase 30 anos, que eu estou aí na minha empresa, e eu faço isso por amor. E esse livro aqui, que é um livro simplesmente fantástico, é um romance espírita, escrito pelo Pedro Camilo, intelectual baiano, que hoje mora em Portugal, estuda lá na Universidade de Coimbra. O livro A Fraude foi inspirado, mais ou menos, não literalmente, mas mais ou menos no que eu vivi. É um romance mediúnico falando das fraudes nas cartas psicografadas. É muito interessante esse livro. É um livro que vale a pena você ler. Esse livro acho que está para vender na editora Lachate. A Fraude. Pedro Camilo. Vocês vão adorar esse livro. Pedro Camilo de Figueiredo. É um amigo muito querido, que escreveu também um livro muito bom, viu? O nome do livro é Tal Pessoa, Tal Médico. É um livro muito bom, a experiência que ele teve com algum médico e tal. Ele narra lá no livro. Muito interessante esse livro, Tal Pessoa, Tal Médico. O que você tem? É psicografia, casos investigados. Esse você recomenda? Esse já esgotou, a gente não deu oportunidade, não. Foi esgotado, a editora não fez mais. Porque o Vida Após a Vida foi um livro mais bem elaborado e a gente resolveu dar ênfase a esse segundo livro. Ô Guilherme, mais alguma coisa que você queira responder para a gente, queira falar? Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor à doutrina. Eu acho que é importante a gente estar sempre focado em levar a verdade às pessoas, em não ter medo de falar as coisas erradas. Você vê, na igreja evangélica, a gente tem aí o Caio Fábio fazendo um trabalho muito bonito, denunciando, falando a verdade, levando a verdade às pessoas. Então, já tem gente que me chama de Guilherme, você é o Caio Fábio do Espiritismo. Então, eu acho importante isso. No YouTube. Eu sou uma pessoa normal, olha. Eu sou uma pessoa normal, tenho meus pecados particulares, mas dentro da doutrina eu sempre tentei andar de forma correta, sempre andei correto, porque essa doutrina ela transformou minha vida. Ela, através do contato com essas cartas, dessas mães, desses pais, eu pude transformar a minha vida, me tornar uma pessoa melhor para mim e para os outros, porque quando a gente descobre o que é o Espiritismo e que essa doutrina ela é capaz de transformar uma pessoa, para transformar a nossa fé em convicção, porque quem tem fé apenas acredita, quem tem convicção sabe, a fé se baseia na crença, a convicção na certeza. Eu não tenho fé que eu sou imortal, eu tenho certeza que eu sou imortal. E essa certeza, ela traz para a gente uma força interior muito grande. Meus pais estão bem velhinhos, meus pais estão com 89, com demência, ela com minha mãe com 85, com Alzheimer. Mas eu estou muito tranquilo em relação, eu sei que a qualquer momento eles vão fazer a passagem, porque eles já estão no fim do corpo. Minhas irmãs são evangélicas, elas dizem que eles estão no fim da vida. Eu digo que ele está no fim do corpo. Então, minha gente, é muito importante a gente a gente entender o Espiritismo, a gente entender que o Espiritismo é o grande consolador prometido por Jesus. E esse consolador, ele só consola porque esclarece. Ele não deixa o indivíduo apenas com a crença, ele põe o conhecimento na crença. Eu vou finalizar minha fala repetindo a frase do Mestre Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso vale para tudo. Isso vale para a doutrina espírita, isso vale para os médicos que estão enganando, isso vale para os médicos que estão ganhando dinheiro com o Espiritismo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Espero poder estar presencialmente aí, abraçar e beijar cada um de vocês, ainda este ano, preferencialmente. Muita paz para vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade. E aos que estão assistindo aí, sigam a gente lá no Instagram, Guilherme Velho, e também no YouTube, para ajudar a gente a difundir toda essa informação. Ô Guilherme, o que nós estamos muito preocupados é que no YouTube o que tem de psicografia de artista, de jogadores de futebol que faleceram recentemente, isso não é uma preocupação? Pois é, o que eu estou dizendo, eu vou ter que fazer uma outra live, porque só isso aí já dá uma live. Olha, a quantidade de pessoas famosas, parece que o Silvio Santos já está próximo de se comunicar. Qualquer momento vai sair a comunicação do Silvio Santos. A do Gugu demorou pouco tempo, já saiu a do Gugu. Olha, quando vocês verem esses canais sensacionalistas publicando psicografias de gente famosa, não acreditem nisso, minha gente. Não é. Isso é para monetizar, isso é para ganhar dinheiro. Psicografia online, minha gente, isso não existe, não. Isso é mentira. Para não dizer que é mentira, o médium mecânico, que é o médium inconsciente, ele é capaz de produzir esse fenômeno. Eu acredito que ele possa fazer. O Zé Araújo, lá de Blumenau, Santa Catarina, que é um médium mecânico, que é muito raro, ele faz esse fenômeno. Eu nunca vi, mas eu nunca pesquisei. Também não estou validando médium. Eu não valido médium, valendo os casos. Mas o Clóvis Nunes, que pesquisou, o Zé Araújo, garante ser um médium autêntico. Ele faz isso também. Então, procure saber se a psicografia de um médium é um médium mecânico. Mas eu particularmente, nunca vi um médium sem ser mecânico fazer uma psicografia online. Eu nunca vi. E gostaria de ver. Se tem algum assistindo essa live, entre em contato e vamos fazer uma psicografia online comigo. Ia ser maravilhoso para a doutrina espírita a gente poder divulgar esse seu lindo trabalho, irmão. Se você fizer essa psicografia online, por favor, entre em contato. Bem, Guilherme, mais uma vez a gente queria agradecer todo o pessoal que participou aqui no chat. A gente pede desculpas, teve várias perguntas que a gente não conseguiu fazer, mas muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Na nossa enquete, né, você já recebeu mensagem psicografada? Então foram 108 votos e 53% disseram que sim. E 47% disseram que não. Então, muito obrigada aí pela participação de todos. E eu vou encerrando aqui. Muito obrigada, Piero. Gente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, ajudando aqui na apresentação, né? Mas semana que vem, Jorge Reis estará aqui pronto para próximo programa. E eu já ia esquecendo, Guilherme, a gente faz isso aqui, uma inteligência artificial. Uma imagem. É uma imagem da inteligência artificial. Então deixa, já tá no nosso... Aqui atrás, ó. Já tá no nosso... Peraí. Peraí, calma. Aí. Ah, ó, que coisa linda lá. Sobre o tema, né, que eles querem falar, é o tema sobre, claro, o tema de hoje, sobre a psicografia, a mediunidade, a psicografia. Aí tem lá o médium, né, psicografando as folhas, a imagem... Realmente muito bonita. Né? Se quiser marcar outra... Outra, é isso aí. Então, essa é a nossa imagem... Peraí, Guilherme, peraí. Deixa eu voltar para você, senão a gente não te ouve. Peraí. Se quiserem marcar outra para continuar, porque eu não falei muito da psicografia. A gente falou muito das fraudes e tal, mas eu queria poder falar do fenômeno autêntico. Eu podia querer falar mais dos tipos de médios, que existem os médios mecânicos, os médios semimecânicos, os médios audientes, os médios intuitivos, os tipos de psicografia, fazer uma análise técnica mais do assunto. Então, eu estou de portas abertas aqui para atender vocês a hora que vocês quiserem. Quem não pôde receber a resposta, pode deixar lá no meu Instagram, eu devagarzinho vou respondendo. Eu não sou chato, não. Pode deixar a mensagem lá que eu falo. Fazer palestras aqui. Alô? Guilherme, combinado. Guilherme vir aqui conhecer São José, essa cidade maravilhosa, São José dos Campos, interior de São Paulo. É visitar os nossos centros aqui conhece. E... Não, não conhece, falou que não. Ah, não conhece. Não conhece. E vir aqui pessoalmente, conhecer o estúdio, né? E participar aqui ao vivo com a gente vai ser bem bacana também. Bom, te agradece passa muito a agenda, todos os ouvintes. Compartilhe aí o link do YouTube, curtam. No Instagram também, da Rádio Vivência, do Guilherme Velho também, tem o Instagram dele, tem o canal do YouTube dele. É legal pra gente, né, divulgar, né, essa doutrina maravilhosa aí, que esclarece a vida de tantas pessoas. Ô Guilherme, eu agradeço demais a sua atenção, porque todas as vezes que eu entrei em contato com você, você foi muito solícito, muito amável, e está aqui com a gente hoje, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Né? Eu que agradeço o carinho de vocês aí. O Piero eu já conhecia da rede social, a gente já batia papo, e você... Também, pessoal, pelo WhatsApp, né? Agora virtualmente. Falta agora pessoalmente, né? Manda um WhatsApp pra gente aí, tá bom? Bom. Aí, domingo, nós teremos aqui a Sônia Santos falando sobre mediunidade, tá? Legal. Abraço, muita paz. Carlinhos, agora... encerramento pra gente. Vamos ler uma mensagem de luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, domingo, dia 22 de setembro, do livro Encontro Marcado, capítulo 8, Caridade e Razão. Às vezes, há muito mais caridade na atenção que no conselho. Fraternalmente, escuta o que se te diga e observa o que vês, sem escandalizar os interlocutores ou ferir os companheiros de romagem terrestre, opondo-lhes censura ou contraditas que apenas lhes agravariam. Queridos vivenciantes, nós agradecemos a companhia de todos neste momento, convidando-os para o próximo programa, no próximo domingo. Parabéns para você. Sônia Santos falar sobre mediunidade, né, Rui? Sim. E gostaria de desejar a vocês um bom domingo em família, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido. Mas que seja sempre em família, porque é a base da nossa sociedade. Agradecidos mais uma vez, nós vamos encerrando o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, infinitamente grato pelo programa de hoje, nós pedimos, Senhor, mantenha-nos focados naquilo que precisamos, para não nos perdermos na caminhada. Que seu amado Filho Jesus, guia e modelo de todos nós, para sempre a oportunidade de segui-lo com perseverança, com fé, com razão e principalmente com a expectativa de dias melhores e condições maravilhosas do aprendizado que nos é concedido dia a dia. Agradecidos mais uma vez, Senhor, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de nosso Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom domingo a todos, queridos irmãos e irmãs, e muito obrigado. Sepsia, amparados por seus mentores, labora a sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com